O episódio anterior, que foi o grande sucesso aqui do canal, pelo tempo dedicado em edição, em produção, tudo isso, caiu no meio da semana, chegou a 6 mil views e caiu. E só aconteceu por causa de uma piada de 10 segundos com eles, que foi considerada discurso de ódio, então um vídeo inteiro de 3 horas cai. É assim que funciona quando a gente critica quem não pode ser criticado. Esse vídeo, por isso, vai ter muita censura em palavra e legenda mesmo, em alguns momentos. Tem músicas legendadas que a própria legenda tem que ficar assim, porque a gente foi fazendo testes durante a semana, tentando postar esses trechos separados e não durava. Passava 30, 40 minutos num canal aleatório criado só para isso e caía. Então teve que ser pesadamente censurado, infelizmente. É o ponto de perder um pouco de conteúdo, mas ainda assim tá bom. É, a gente conseguiu falar dos assuntos que queria falar, que é o NSPM, DSBM, Post Black Metal e a segunda wave. Este episódio não é tão documental assim, porque a parte pesada de história já passou aqui, a gente vai mais falando opiniões pessoais e por isso não é tão documentário, mas ainda assim, mesmo estilo de edição, o mesmo trabalho dedicado a ele, ele foi gravado junto com o primeiro, então é meio que uma continuação daquela conversa. O primeiro está no Vimeo, já que aqui no YouTube não fica, eu vou postar o primeiro no Vimeo, link na descrição agora. E ele tá no Mega também, para quem quiser baixar e garantir que quando cair no Vimeo também você tem uma cópia. O segundo, mesma coisa, postado aqui no YouTube, ao mesmo tempo vai estar lá no Vimeo e também tem link para download no Mega, então quiser guardar os dois, melhor ainda. É isso, Menefrag Podcast, episódio 20, segunda parte do nosso documentário sobre o black metal no mundo. E se você não ouviu a parte 1, ouve no Vimeo ou baixa, porque ela tá muito boa. Isso aqui só vai continuar o que a gente já iniciou lá. Menefrego Podcast Episódio 20, com a segunda parte sobre o especial Black Metal. Caso você esteja ouvindo isso aqui e não ouviu a parte 1, eu recomendo muito que você ouça a parte 1, porque é uma continuação direta, ela continua exatamente do ponto onde parou a primeira. E como tudo trata da história de um gênero específico, é legal você entender lá do começo para saber as referências que nós fazemos aqui. Tudo isso é interessante. Então, aos que assistiram semana passada o 20 parte 1, sejam bem-vindos, esse é o encerramento. Se você chegou depois e caiu nesse vídeo aqui, por favor, ouça a primeira parte, que é bem, bem interessante isso aqui. Inclusive, uma das razões para esse formato podcast ser tão bom é que coisas de nichos pequenos conseguem crescer, conseguem ter uma projeção. Os últimos episódios falaram de gulags, que é uma coisa que simplesmente não é divulgada e, por não ser divulgado, não tem alcance. Você pode ver que os grandes livros que eu cito você não encontra para comprar, você não encontra Arquipélago Gulag lá na Amazon, na Saraiva, porque as pessoas não têm tanto interesse nisso quanto deveriam ter. Futebol nacionalista, outra coisa completamente fora do eixo, fora do padrão, e agora o black metal. Então, tem uma mídia que deixa você trazer essas coisas de nichos tão pequenos e ouvir alguém que gosta da mesma coisa que você gosta e ter esse conteúdo de alguém diretamente interessado é muito foda. E isso foi possível na parte 1. Inclusive, queria agradecer a todos que ajudaram divulgando. Infelizmente, eu não estou com acesso ao Facebook, não pude postar na página do Facebook. Mas valeu a pena porque vocês ajudaram com divulgação e acabou tendo muito mais views do que teria caso eu tivesse conseguido postar lá só com essa ajuda de mandar para um amigo e tal. Isso foi muito foda. Obrigado. Nessa parte 2, uma coisa ali pequena antes de começar. Primeiro que alguns minutos ali no começo são repetidos da última, porque a gente encerrou no início da conversa sobre DSBM, e aí para não começar sem o contexto, essa parte vai ser repetida, mas é pequena. E além disso, o tom aqui é muito mais leve, porque a parte 1 era uma resposta ao Lords of Chaos, que é um filme mentiroso, e o tom era muito de resposta. Então era, olha, nós vamos contar aqui a história verdadeira, nós vamos dar os fatos e provar que o filme está inventando coisas e o que realmente aconteceu foi isso aqui. A parte 2 não, a parte 2 é muito mais experiência pessoal, é falar do DSBM e qual é a nossa relação com esse estilo de música, falar sobre as bandas, falar sobre o NSBM e a Second Wave do Black Metal e o Post Black Metal. Então, como não tem um filme falando sobre isso que precisa ser respondido, é uma relação muito mais de como você conheceu isso aqui, o que você que te fez gostar dessa banda, o que você viu aqui

de meio que dark ambient, pra... assim, é um som que veio do black metal, é bem assim, é parecido. Meio que ele pega só a atmosfera do black metal e materializa ele em algum instrumento. Tom que, tipo, imagina que você se sente numa caverna à noite, ouvindo. É mais ou menos isso. É. Mas é verdade isso aí, ele foi internado depois e, além dos relatos de quem conviveu com ele, ainda tem esse ponto. As imagens da gravação do Death Person, dos vocais, são bem assustadoras, ainda mais se você não tem contato com black metal. Porque o cara todo cortado, enfaixado, com faixa na cabeça, com as patas de porco segurando assim nas duas mãos. E a história que é contada sobre a gravação desse álbum é que, para conseguir os vocais que ele consegue, para conseguir tons tão agudos, e ouvindo você percebe que não é natural, ele não consegue simplesmente cantar daquele jeito, ele começou a se mutilar enquanto ele gravava. Então ele ia gravar a primeira música, o primeiro take, e ela cortava o braço, fazia um corte e conseguia, pela dor, a dor liberava isso, ele conseguia um vocal alto. E aí ele queria um vocal mais alto. Eu lembro que na época que eu tava lendo muito sobre o Silencer, que eu tinha gostado dessa parte do Natran, eu tava vendo que durante a gravação ele cortava o próprio rosto pra fazer esses vocais. Assim, eu já não sei, mas era boatos que circulavam ali de quem presenciou a gravação do álbum. Mas que ele se mutilava enquanto gravava, isso é verdade. O pessoal que gravou com ele afirma isso. As fotos também dele todo ensanguentado depois que acabou de gravar, uma poça de sangue todo fodido. Não, ele se cortava o braço inteiro e, pra completar, ele pegava uma faixinha lá e a faixa, enquanto ela cobria os curativos, ele colocava junto uma pata de porco em cima do curativo e ficava como se a mão dele fosse pata de porco. Era completamente doente mental. E aí, enquanto ele gravava, continuando, ele começava a fazer mutilação séria. E aí chegou um ponto onde ele é levado pro hospício. O disco sai, e esse disco Death Purse Me é bem reconhecido. O vocal é maravilhoso, cara. Você gostando de black metal ou não, o que ele faz ali, ainda mais vendo o quanto ele se deu pra conseguir esse tipo de vocal, o quanto ele abriu mão do seu bem-estar pra gravar o vocal, ele realmente deu tudo que ele tinha ali, é bom de se ouvir. O que vem depois, que é o que é mais obscuro e a gente não sabe realmente o que aconteceu. O Natran não era um cara conhecido, ele era um cara fazendo um gênero underground de um gênero maior também underground. Então a gente sabe o nome dele e só, não sabe onde ele nasceu, quem são os pais, família, nada, só o nome dele. Quando você pesquisa o nome dele no Google, você acha uma manchete de um site sueco dizendo que um interno tinha escapado de um hospício, e aí ele chega num parque com um machado e fica rodando no parque dizendo que é pra polícia matar ele, que ele não aguentava mais. A polícia vem e leva ele mais uma vez e ele volta a ser preso. Essa história, como ela só tá escrita em um site de notícias sueco, e não é nem o vocalista do Silencer fez tal coisa, porque ele não é conhecido por isso, é só um maluco completo para as pessoas que não conhecem o trabalho artístico dele no black metal, é só uma notícia de um cara que fugiu e fez isso e foi pego de novo. Só que para as pessoas que conhecem a música dele, é um indício de como ele tá hoje em dia e como tá a condição mental dele, completamente fodida. Isso acaba levando para outras lendas, que são comprovadamente lendas. Por exemplo, a história de que quando ele chegou nesse parque, ele não só ficou correndo em volta do parque dizendo para matarem ele, mas ele matou uma criança de 5 anos de idade, e aí depois ele foi levado de novo pro hospício. Então, ser um gênero tão fechado e que as pessoas têm tão pouco acesso, ajuda a surgirem essas histórias que estão além da música. O que a gente está falando aqui é mais o que é comprovado. Se você pesquisar Silencer e buscar como aconteceu isso, como a banda se deu, você vai achar coisa muito absurda, que é mais do que comprovado. Era um cara que tinha uma doença mental séria e que na gravação do disco ele meio que aproveitou ali pra ir o mais longe que ele podia com a automutilação pra conseguir esses tons, e por isso o disco é tão bom. E aí acabou ficando mentalmente instável pro resto da vida. Até hoje tá internado e continua com um projeto musical bem menor de Dark Ambient, só pra fazer alguma coisa meio como parte do tratamento. O Silencer em si não existe. Além disso, nós temos uma segunda banda. Não, desculpa, eu ia avançar, mas pode falar sobre o Silencer musicalmente e tudo isso. Foi mal, eu ia pro próximo ponto já sem querer. Não, musicalmente não tem tanta coisa pra falar. A gente já falou, o cara é uma banda boa de se ouvir. Diferentemente da LLN, as primeiras bandas de DSBM, eles são bandas muito boas. Eu gosto muito de ouvir o Malvery, eu gosto muito de Silencer. Inclusive a melhor música, pra quem eu vou ver se eu consigo colocar a música tocando aí, aquela Sterile Nails and Thunder Bowels, ela é muito boa. Aquela I Shall Lead You Shall Follow também é muito boa. Então, musicalmente é bom, ouve, se tiver acesso aí. O acesso hoje em dia é fácil, porque black metal ninguém fica com essa frescura de direito autoral, então é muito fácil de achar na internet. Você coloca lá Silence Death Pierce Me, você acha o álbum em 3 segundos. Então pode ouvir o álbum inteiro, que as músicas ali são muito boas. O que facilita o DSBM de ser ouvido é que eles voltaram a se preocupar com a melodia. Coisa que não é comum no black metal. É, exatamente. Lá no DSBM preocupam em passar uma atmosfera bem melancólica. Então os riffs, os vocais, eles são todos pensados. Não é aquela coisa, ah, faz um barulho aí e sai gritando igual era a primeira wave, basicamente. Um som de teclado, aí vai entrando a guitarra aos poucos, vai aumentando. Teclado mais ou menos. Poucas bandas de DSBM usam isso, na verdade. Eles usam mais sintetizador, né? Tipo o Zester. Acho que o Sizer mesmo não usa piano, usa? Não lembro. Tem um som de piano, mas eu não sei se é o piano, que eles são tipo tan, tan, tan, tan, tan, antes de entrar a guitarra, depois que a guitarra entra, tananã, tananã. É uma coisa bem pouco. Piano ficou mais no Symphonic mesmo. Mas é. Tem melodia, você consegue ouvir? É, tem melodia. E meio que cantarolar ela na sua cabeça, enquanto o Analcatré é impossível fazer. É, a próxima banda, que é aí sim uma das bandas mais odiadas e odiadas, inclusive aqui pelo nosso convidado King of Hell, diretamente das florestas norueguesas, que é o conjunto musical Shining. Por que eles são odiados assim e por que você em específico não gosta do cara? Cara, vamos lá. Primeiro de tudo, que eu já não gostava, a primeira vez que eu ouvi Shine eu não gostei por causa da música. Sempre achei bem fraco como DSBM. Aí depois começaram a me mandar, quando eu conversava de DSBM com algumas pessoas, inclusive com você, que é relatos do Nicholas, que é o frontman da banda, o fundador da banda, se não me engano. Falando que ele fundou o DSBM, sendo que a bandinha dele é de 96 e em 94, era 94, eu acho, 93 já tinha o Malvery, já tinha Zester tocando. Em defesa dele, em 96 ele tinha 16 anos mais ou menos. Ele disse que ele só lançou o disco em 96, mas que desde que ele tinha 9, 10 anos ele já tava tocando o DSBM no quarto dele. Ah, com certeza. Ele fala isso, que ele já ficava lá no quarto dele tocando, e ele tocou o DSBM antes de todo mundo, então ele é o fundador. O cara é a maior putinha de atenção dentro da cena do black metal. Então esse Nicholas, ele inventa de qualquer coisa pra ganhar fama em cima dessas coisas. E a terceira coisa, na verdade, que me fez odiar a Shine foi aquela cena do Nicholas beijando o host da banda Tak no palco. Foi bom, a banda Tak. Tak. E o pior, eu era muito fã dessa banda Tak. Então, foi mais um motivo pra eu continuar odiando Shine, motivo pra eu parar de ouvir essa outra banda. Pra tipo 2015, a capa de Facebook dele era o host. 2013, na verdade. E os posts eram só host, tipo, o cara era o fã número um do cara. E do nada eu vi um vídeo dele beijando o maluco que ele mais odeia, sem razão nenhuma, só pra chocar. É, porque, como é que eles dizem? A homossexualidade é anticristã. Ah, cara, pelo amor de Deus. Deixa eu falar, pelo amor de Deus. Caralho. mas era... A forma que o Metal Wave fazia o anticristianismo era denunciar os problemas do cristianismo, era queimar a igreja, era correr risco. A forma que os caras fazem aí é subir num palco e ficar se pegando em cima do palco e bate palma. Falando que a homossexualidade é anticristã, é a coisa mais anticristã que tem. Então, são os caras que no final não entenderam nada. O Shine leva esse negócio da droga, de ficar vivendo uma vida depravada ao limite. Porque nas outras bandas, isso é uma coisa realmente da personalidade dos caras. Tipo, o Nachtmeister, que é... Não é DSBM, mas eles também falam muito disso e as letras falam direto disso. Membros da banda são viciados em heroína, por exemplo. E aí eles falam sobre esse vício, mas eles não ficam vangloriando, eles falam como é viver com aquilo e veem como uma coisa ruim, tanto que o tema triste da banda gira em torno disso. O Shine, o Nicholas, ele é o cara que ele chega lá num site qualquer e faz uma stream. Aí galera, hoje eu vou cheirar tantas gramas de cocaína, espero que vocês curtam. E liga a câmera e faz isso. Ele é o cara que ele vai fazer um clipe de uma banda dele, aí ele compra heroína e o clipe é ele injetando heroína e tocando um violãozinho. Sabe, ele é o cara que faz tudo pra aparecer, tudo que é possível pra aparecer. A banda dele vive em torno de fazer o Nicholas parecer o cara hardcore. E faz tudo isso não porque ele precisa ou porque ele é dependente de algo, mas simplesmente porque dá atenção, porque tem um monte de gente que fica em volta batendo palma e falando: nossa, como você é radical, olha só, ele usa todas as drogas do mundo, que cara legal. Também não gosto. A Shining pra mim é a banda mais vergonhosa que surgiu nesse movimento todo. Então, odeio do fundo da minha alma toda essa banda, especialmente o Nicholas. Aí, vamos falar agora da parte boa do DSBM, que não é só gente maluca. Apesar de uma boa parte ser maluca ainda na parte boa, mas esses caras são interessantes. Tem um documentário que a gente gosta muito e queria recomendar pra vocês, chamado One Man Metal. Descrição aqui, tudo que a gente falar vai estar na descrição, pode ir lá e ver. Esse documentário One Man Metal, ele fala com três caras. Ele fala com o membro do Leviathan, que é uma banda americana, do Zastor e do Striborg. E eles são caras muito diferentes, eles fazem um som diferente, mas todos eles vivem o DSBM de uma forma ou de outra. Então o documentário ele mostra, ele chama One Man Metal, o metal de um só homem, porque isso é muito comum no DSBM. No Black Metal é mais raro, a gente só teve de casos grandes o Burzum. E depois o Bathory também, né, que o Corton lançou alguns álbuns sozinho, mas o Burzum era só o Varg e ele tocava tudo. No DSBM, como é uma coisa muito pessoal, o cara tá falando de coisas próprias pra ele, é comum ter uma banda de um cara só, ele toca todos os instrumentos e faz o vocal. Esse One Man Metal fala com essas três bandas, Leviathan, Striborg e Zastor. E aí eles visitam os três e mostram como é a vida deles. O Leviathan é um cara que teve problemas com a ex-mulher dele, então ele já teve problema com a lei e tudo isso. E ele fala muito disso nas músicas. As músicas dele são sobre ódio, literalmente só sobre ódio. E não é só depressão porque ele tá mal, mas é porque ele odeia o mundo em volta dele. E ele fala isso o tempo todo e conta essa história. O Zastor é um cara que é tipo, realmente ele não tem a menor vontade de estar vivo. Você vê isso nele na forma como ele fala. Ele vai mostrar no documentário a cidade pra pessoa que tá entrevistando. E aí ele sai, ele vai no parquinho e o cara fala tipo: ah, você tem lembrança daqui? Ah, tem, quando eu era criança eu vim aí. E tipo, só ficou olhando pra frente, assim, sabe? O cara não tem reação, ele tá morto por dentro, é claro isso. E o Striborg, ele vive... Você lembra o lugar onde ele vive? É uma floresta completamente isolada. Lembro, ele mora numa ilha muito pequena, uma cidadezinha que fica numa ilha muito pequena, que chama Maidena, na Tasmânia. Assim, deve ter ele e mais 10 habitantes no máximo. Inclusive o cara do Striborg, ele fala que quando ele quer compor, quando ele quer gravar uma música nova, ele sai de noite ali na floresta da ilhazinha dele e fica sentado em algumas árvores, fica sentado debaixo de uma árvore, sentindo o clima, sem nada, sem ouvir música, sem nada, só pensando na existência dele. E de lá ele começa a bolar as músicas. E eu queria completar aqui a história do Zastor, porque foi a banda que mais me impactou e é a banda que eu mais gosto até hoje. E ela tem uma história muito boa também. Malefic, que é o dono do projeto, solo, ele não fazia música, ele sabia tocar lá guitarra, bateria, sabia fazer uns sintetizadores ali, mas ele não gravava música, só sabia por saber. Aí, ele é uma pessoa que ele tem depressão e esquizofrenia. Nos sonhos dele, causa dessa mistura de esquizofrenia com depressão, ele sonhava constantemente que uma criatura demoníaca, uma sombra negra, perseguia ele nos sonhos e que ela sempre matava ele. Ele acordava desesperado e chegou a época que ele nem conseguia dormir por causa disso. Ele sabia que essa criatura ia perseguir ele no sonho. Só que, como ele é doido da cabeça, ele não levava isso só como um sonho. Ele começava a achar que na vida real ele realmente seria perseguido por essa criatura. Aí, pesquisando, ele começou a pesquisar essas coisas sobre demônio, cultismo, etc. Ele achou que na mitologia, se não me engano, suméria, alguma dessas religiões bem antigas, realmente existia um demônio que perseguia as pessoas no sonho, se alimentavam do medo dela e matavam essa pessoa na vida real, só que ele morria no sonho. Basicamente a pessoa dormia, sonhava com esse bicho, esse bicho perseguia ela no sonho e ela morria de verdade. E ele morria no sonho. Mas era isso pra uma pessoa que tem esquizofrenia, imagina como ficou a cabeça. Ah, devia ser assustador. Ele descobriu que o nome desse bicho era uma mistura lá que no final formava Zestoriath, do jeito que tá escrito na tela aí. Aí ele, nessa época, ele já conhecia Depressive Black Metal e começou a fazer as próprias músicas de DSBM dele. Aí ele batizou o nome do projeto como Zestor, porque Zestor era o demônio que perseguia ele, entre aspas, e era a inspiração dele para fazer música. E o Zestor, ele tem uma sonoridade muito, muito pesada, que pra mim é a banda de Black Metal, é a banda de música em geral, de tudo que eu, pelo menos, já ouvi, com a atmosfera mais pesada, com letra mais pesada. O Malefic, ele é um cara que ele tem uma casa de dois cômodos, o quarto, dois não, né, três, tem um quarto, banheiro e a cozinha dele praticamente, a bateria dele fica na cozinha, o resto lá é guitarra, teclado, sintetizador fica no quarto. A casa dele nesse documentário, eles vão lá durante o dia e ele tem um monte de pano pendurado pra não entrar sol na casa dele. As janelas da casa dele são todas tampadas, vidado, porta tampada. Escuro. Ou seja, literalmente não entra luz ali dentro. E até na gravação do documentário ele não acendia as luzes da casa, ele acendia uma luz lá no banheiro e deixava aquela luz lá e o pessoal ia gravando. E outra coisa que... aí se dá pra ver a diferença de um cara que realmente faz DSBM porque ele se sente incomodado em existir do cara que quer estar lá pra aparecer. Tem uma parte desse documentário que o cara, o entrevistado, ele pergunta pro Malefic se ele... vou chamar de Scott. Malefic é meio... o nome do cara é Scott. Não sei o que é Scott. Ele pergunta pro Scott que se ele se cortava. Aí ele fala, não, nunca fiz isso, não. Aí no take seguinte, eles estão lá no parque, aí dá um close no braço dele, o braço dele todo cortado, cara. Ou seja, era uma coisa nítida, mas mesmo assim ele negou, porque não gosta dessa coisa de querer chamar a atenção. A gente tem muita diferença entre os três. No Striborg ele se coloca como alguém depressivo, ele lida bem com isso, sabe? Ele aprendeu uma forma de lidar com isso. No Leviathan, pelo negócio da violência, ele transformou a tristeza dele em ódio. Ele tinha acabado de lançar um disco chamado True Traitor, True Whore, verdadeira traidora, verdadeira vadia, alguma coisa assim, pra ex-mulher dele. Tipo, o cara tava odiando todo mundo. E o Zastro, ele não aceitava isso, a gente via da forma que ele se colocava. Fazia alguma pergunta pra ele, tipo, ah, você se sente mal de ficar nessa casa aqui tudo fechado, um exemplo. E ele, não, nenhum problema, sabe, ele ainda não conseguia lidar com o problema real que ele tinha de depressão e de esquizofrenia. Ele tava ali fingindo que aquilo era normal. Tipo, a vida dele era assim, beleza. E você vê que ele tá sofrendo o tempo todo, o cara tá o dia inteiro trancado em casa fazendo black metal. E pra ele isso é ruim, a sensação que ele tem é ruim o tempo todo. Mas ele ainda não chegou a um acordo com isso como aconteceu com os outros caras. Então, por isso a música dele é tão verdadeira, porque ele é um cara que ainda tá nesse processo e é pesado pra ouvir de verdade. Pra mim o Zastro é a definição de DSBM. Não tem nada melhor do que Zastro pra definir DSBM. Isso que você falou do sonho, eu não conhecia essa história, cara. E realmente eles têm muito, eles não, ele tem muito essa questão do medo do sonho, do medo da noite, até no nome dos discos, né? Nocturnal, Poison, esses nomes assim. Tanto que se você vai lá no Metal Archives, você pega lá pra ver a temática da banda, as temáticas são projeção astral, desespero, terror, suicídio, etc. A questão do Zestor, ele é mais um projeto focado no... não na depressão, mas em si nesse pesadelo que o Scott vive por sofrer de esquizofrenia e depressão. Interessante isso aí, eu não conheci a história dele assim não, mas tô até vontade de ouvir agora, eu gostei muito. O que eu mais gostava no DSM era justamente o Leviathan, pela progressão que ele fez. O Leviathan, ele tem um disco chamado The Ten Sublevels of Suicide, que é um disco DSM tradicional. E aí ele encontra uma mulher e começa a conhecer ela, e meio que sai da depressão, e aí a banda entra no hiato por um tempo. Essa mulher trai ele, e aí ele volta a fazer DSM, e o cara tá completamente tomado por ódio, que é quando sai esse disco, True Traitor to Horror. E é foda você ouvir, porque você vê que ele tá voltando a sentir tudo aquilo. Então, no começo era um DSM mais calmo, mas sabe, não, eu estou aqui lidando com isso aos poucos e tal. E aí quando ele volta depois de ter sido traído, o cara tá com ódio, você sente isso. E isso também eu acho a história legal. O que eu mais gostava de DSM era justamente o Leviathan. Mas essa história dos astros é muito foda, cara. Tu acabar que eu vou ouvir. Não, a história dos astros pra mim é a história mais foda de todo Black Metal. O cara realmente, ele... Cara, eu não sei nem explicar, cara. Ele realmente é a personificação do próprio projeto, cara. Nada que tá ali é tá fora dele, sabe? Nada ali é ideia. É tudo realmente o Scott ali na banda. Você vê, eu vejo até pelo nome dos álbuns, essa coisa do tormento que ele sofre em relação a dormir, essa coisa de noite, essa coisa de sonho. E tem até um álbum dele, que eu acho que o nome desse álbum veio de alguma coisa que aconteceu nesses sonhos que atormentam ele, que é Telepathic with the Deceased, ou seja, telepatia com os mortos. Provavelmente veio de... Levando em consideração tudo que ele escreve, todas as músicas e álbuns ali vêm das coisas pessoais dele, não é nada de ideia. Eu acho que em alguma época da vida dele, ele começou a achar que ele tinha contato com os mortos. Então, uma banda que, quando você pega pra entender, você entra ali no contexto do Scott, você fica mexido, você fica comovido com... Fora disso, cara, é dele. Que existem bandas que fazem música sobre esse tema, o que eles estão vivendo, uma coisa difícil, e é algo pequeno, mas que as pessoas já se atraem, já admiram. Por exemplo, o Alice in Chains, os discos de quando o vocalista do Alice in Chains estava viciado em heroína, estava quase morrendo, são discos tristes, mas são discos ali de um ano e meio, onde ele estava no auge do vício e morreu por isso depois, morreu de overdose. No caso do Zestor, não é só um cara que teve uma desilusão e ficou mal e tal. É um cara que ele tem esquizofrenia e tem depressão. Então ele não conhece qualquer sentimento próximo de alegria, de felicidade, nada disso. O cara cresceu com esquizofrenia e com depressão. Tem um monstro perseguindo ele nos sonhos, então ele não pode nem dormir. Ele fica acordado, ele tá triste porque ele não vê alegria em nada, ele não pode dormir. O primeiro disco dele saiu em 2001, que era um EP. Ele tem um split antes, mas oficialmente o melhor disco é o de 2001, o A Darkness of Winter. E desde 2001, a gente tá em 2019, ele ainda produz música. Ele tá 18 anos trancado em 3 cômodos, fazendo música diariamente sobre tudo que tá em volta dele, tudo que faz ele se sentir mal, sem conseguir sair disso, cara. Tá 18 anos. Imagina, tipo, você que tá ouvindo isso aqui, talvez você nasceu depois de 2001. Talvez você nasceu, o cara já tava trancado no quarto dele, sem deixar luz entrar pra nada, só fazendo música sobre depressão, só se sentindo mal, e passou 18 anos se sentindo mal. E fazendo música pra gente sentir um pouco disso, e já é opressivo, você já ouve e se sente, fala, puta cara, que atmosfera que isso traz. Imagina pra ele que sente o tempo todo e que só coloca um pouco do que ele sente pra gente, como é pra esse cara estar vivo e a felicidade que a gente tem de poder ouvir, poder entender o que ele sente todos os dias. E outra coisa que eu queria comentar que eu esqueci, sobre em relação aos sonhos dele, tem um álbum dele que é o meu favorito, que se chama To Violate the Oblivious. Oblivious, em inglês não tem tradução exata, mas é algo que não está consciente, uma pessoa que não está consciente de que algo está acontecendo. Então, To Violate the Oblivious significa que eu vejo o título desse álbum referência ao demônio do sonho dele que viola, pelo menos ele acha que ele dorme, os demônios lá que cercam ele, atacam o físico dele. Então, acho que dá até pra fazer uma ligação aqui com os cortes que ele tem. Porque como é um cara esquizofrênico que sofre de depressão, a mente dele é muito, muito bizarra. Às vezes ele acha que aqueles cortes ali não foi ele mesmo que fez. Então. Ou seja, tudo, todas as músicas ali, todos os álbuns, dá... Não fica nada muito explícito, mas dá a entender pelo jeito que ele age, pelo jeito que ele escreve. Entendeu? E outra coisa que eu queria comentar é o motivo dele ter... Hoje o William, o homem de Blasfemia e Tormenta falou que ele ainda faz música, mas ele não faz mais DSBM. E a explicação que ele deu para algum site, que eu não lembro qual era, que eu li em 2013, 2012, foi que ele começou a fazer um acompanhamento psiquiátrico, porque não estava aguentando mais, e junto com o psiquiatra dele, eles chegaram à conclusão de que quanto mais música ele fazia, mais essa esquizofrenia dele aumentava, quanto mais DSBM ele fazia, porque ele continuava fazendo música atrás de música, álbum atrás de álbum, e isso... Essa atmosfera toda que o DSBM tem ia consumindo ele. Ou seja, ele tava basicamente se matando enquanto escrevia música. Cada álbum que ele lançava, agravava. Que ele criou um quadro clínico pra escapar disso, pra tentar se ajudar. E aconteceu o oposto. No final aconteceu o oposto com ele. Porque quanto mais ele escrevia, mais ele ficava forçando a mente dele a interagir com esses assuntos que afetavam ele de verdade, entendeu? Então quanto mais ele escrevia, mais ele ia se aprofundando nesses assuntos, nessa loucura da mente dele, mais louco ele ficava. Então ele parou de fazer DSBM por um tempo, mas como ele é um músico, querendo ou não, sendo doido ou não, ele é um músico, ele voltou a fazer música, só que acústica, com as letras um pouco mais leves do que eram quando o Zestor era DSBM, mas continuou fazendo música sobre depressão, tristeza... Medo, essas coisas. É um projeto até que se chamava Nocturnal Poisoning, né? O nome do primeiro full length dele. Mas, se eu não me engano, ele voltou a usar o nome Zestro. Se eu não me engano. Tem um disco dele de 2017 pelo Zestro. Ah, tá. É bom, recomendo. Eu acho que você vai gostar. Mas não sei se você não gosta de DSBM hoje em dia. Não sei. Eu gosto. Hoje em dia parece que o cara traiu o movimento do DSBM. Vai se traiu. Vai falar que não, que você traiu o DSBM. Parei de ouvir gradualmente e abandonei do nada. Nossa, essa é uma das poucas coisas de black metal que eu não parei de ouvir totalmente. E puta, foi muito foda a história, cara. Gostei bastante dela. Baixarei a discografia Zestor agora. Não, Zestor é, assim, é trágico, mas é sensacional. Tem uma outra banda também que a gente até deixou separado aqui pra falar, e aí essa eu realmente conheço menos ainda do que o Zestor, que é a banda Strid. Você recomenda ela, o que você acha dela, por que a gente separou? Cara, Strid tá ali entre as primeiras bandas de DSBM, mas o que acontece? O Strid, ele não era, no início, ele não era necessariamente DSBM, ele era black metal mesmo. Mas depois que surgiu ali o DSBM com o Zestor, Mokubri, ele meio que começou a fazer letras voltadas pro DSBM, atmosfera também. O Strid não tem muito o que falar, cara, quase ninguém conhece o cara não tem contato com ninguém, então é só uma banda jogada aí, mas que é muito boa e fez parte ali da criação e conhece muita banda hoje em dia. Do Strid a gente já vai começar com a recomendação. Mas eu queria sua opinião sobre uma coisa, que é o que me fez parar de ouvir DSBM, me fez trair a cena dessa momento. Quando uma coisa é mal feita, entre aspas, porque... Não tem todo esse cuidado de produção como era, por exemplo, os discos e as primeiras demos do Burzum. Mas tem talento por trás, fica bom. Você ouve o disco Burzum do Burzum e é bom. Você percebe que não tem o menor cuidado, menor produção, mas é bom. O que me deixava puto no DSBM é que eles têm também esse negócio de ser tudo minimalista, de tudo ser mal produzido propositalmente. Acontece que algumas poucas bandas sabem fazer isso e dão essa sensação de ser uma música crua. Mas também tem um fenômeno que só acontece com o DSBM, que eles chamam até pejorativamente de Bedroom DSBM, o DSBM de quarto, que é um cara, ele ouve duas músicas e fala, puta, isso aqui é muito legal, eu quero fazer meu projeto. E como é a ideia do projeto é um cara pode fazer, não vai ter muita cobrança, porque não, porque a bateria não está sendo tocada exatamente. Se ele passa sentimento, as pessoas vão ouvir, não importa como ele toque, então é mais simples de fazer. Você começa a ter muito projeto horrível, cara, horrível, sabe? Que tipo, lança duas demos e desaparece e é ruim, mas quando você vai procurar bandas dentro do gênero, é muito difícil você separar o que é bom e o que é ruim. E você tem até bandas que são horríveis, mas que tem uma música boa. O caso do Amina Coffin, por exemplo, que você ouvia. Isso acontece, não tem essa diferença de qualidade gradual, que tem as coisas boas, as médias, mais ou menos. O DSBM ou é muito bom porque acerta e consegue passar esse sentimento, ou é muito ruim porque é um moleque de 12 anos querendo fazer música depressiva que não consegue. Você acha que isso é um problema do DSBM, que ele facilita isso? Ou que não, não é culpa do gênero e é mais as pessoas que ouvem e entendem mal? Cara, eu acho que é mais essa questão de como é algo muito pessoal, o cara faz literalmente do jeito que ele acha que ele tem que fazer. Então, se ele acha que o troço tem que ser horrível e só com a letra ali que representa a vida dele, ele vai fazer isso. E eu queria até, antes de continuar com isso, eu queria até citar que você falou gente de 12 anos. Teve um projeto chamado Araxás, que era de DSBM, hoje em dia não existe mais. Mas era um cara que ele gravava as músicas, ele tinha 15 anos, e cara, é muito bom, cara. Tem uma demo dele que chama Suicide of My Mind. É sensacional, cara, esse álbum. Eu até recomendo pra quem quiser ouvir. Mas, enfim, eu acho que quando o DSBM é algo muito pessoal, não é feito pros outros ouvirem, normalmente é feito pro próprio cara expressar seus sentimentos e acabou, por isso que tem muita banda que lança uma demo e some, porque o cara só queria expressar aquilo e fica lá pra quem achar. Eu acho que dentro do DSBM a qualidade não é algo que as pessoas se importam. Então, o cara só queria lançar ali a demozinha dele. Acabou, cara. Só queria falar o que ele tinha dentro da alma dele, do cérebro dele sobre depressão e tristeza. Lançou ali uma demo qualquer e fica por isso mesmo. Só uma coisinha super achada pra não esquecer de perder o caminho. Eu não conhecia não, procurei aqui, realmente tem bons reviews e tal. Saiu com 15 anos. É tipicamente o que eu falei mesmo, DSBM de 4, mas tem review bom. Aí eu falei, pô, muito bom, cara. O moleque com 15 anos conseguiu fazer o negócio e ficar legal. Aí eu cliquei no nome dele pra ver a biografia dele. Seguindo a biografia desse filho da puta, ele nasceu em 93, começou a tocar percussão com 5 anos de idade, agora ele tá estudando em um lugar em Viena, em um lugar para bateristas em Viena, e também faz parte da Orquestra Sinfônica Alemã. Leonard toca regularmente em várias orquestras e casas de ópera, como a Filarmônica de Berlim, esse é todos os lugares onde ele toca, e desde 2017 tem um contrato vitalício como percussionista na Ópera Graz. Ele ganhou inúmeros prêmios nacionais e internacionais, como o Prêmio Internacional da Itália e o Prêmio Internacional de Percussão da Prima La Musica na Áustria. Nem eu sabia dizer. O cara é o maior baterista da geração dele e tava fazendo o DSBM com 15 anos de idade. Você vê, cara. E, ou seja, você vai achar muita coisa boa, mas também você vai achar muita coisa ruim, por ser algo de extremamente pessoal. Não é algo que é uma ideia a ser espalhada pra um grupo de pessoas. Então, o que você disse eu entendi perfeitamente agora. Então, por ser simples, todo mundo pode fazer. Tipo youtuber. Todo mundo pode ser youtuber, então. Tem os caras bons, mas também tem galera com 5 inscritos que tá lá falando qualquer coisa sem sentido. É isso, né? É acessível, todos podem fazer. É, até porque a pessoa que ela... Você sabe disso, a gente viveu, entre aspas, essa coisa há quase 10 anos atrás. Quando você tá incomodado com o existir, cara, quando você tá ali à beira da depressão, você tá muito fudido, a sua mente tá muito fudida, você começa a se familiarizar e a procurar coisas que falam disso. Então o DSBM tá aí pra isso, cara. Você tá ali extremamente incomodado, querendo alguma coisa que você consiga se identificar, você acaba achando isso tudo no DSBM. Aí acontece o que a gente fazia antigamente. A gente ficava madrugadas procurando bandas de 10 BPM, uma dando com o outro, a gente gostava, ficava ouvindo a noite inteira, etc. Então é mais uma coisa pra... A pessoa só joga ali, quem quiser ouve, não tem nenhum outro... Não tem um objetivo por trás de fazer 10 BPM. Você me convenceu a mudar de opinião, agora gostei bastante do que você falou. Recomendações agora. Agora você vai ter muito porque é seu gênero favorito e você conhece muita banda. Pode falar todas elas. Por favor, separando entre level, o cara que quer conhecer, e a coisa mais underground que você conhece. Deixa bem claro pra quem for procurar. Olha, igual eu tinha te falado, eu fiz uma lista mais pra quem tá começando a ouvir. Eu não pra underground, que até quem ouve DSBM há 9 anos vai conhecer. Então eu fiz uma lista mais focada em quem tá começando. E até quem já ouve há muito tempo se vira para achar as bandas, já conhece 1 milhão de bandas. Virei. Então, para quem está começando a ouvir DSBM, se identifica com a temática, gosta da musicalidade, eu vou, para você começar a entender o que é o gênero, eu vou recomendar o álbum do Silencer, que a gente comentou aqui, do Natran, que é o Death Pierce Me. Vou recomendar também o auto-intitulado da banda Total Self-Hatred. O álbum, né, auto-intitulado se chama Total Self-Hatred. E eu vou recomendar também outro auto-intitulado, que é o EP do Street. O nome do álbum também é Street. E quando você já conseguir entender ele, captar que o intuito do DSBM, o porquê dele ser feito dessa maneira, eu vou recomendar o álbum Free, da banda Make a Change, Kill Yourself. Esse álbum é simplesmente essencial, cara. Não conheço uma pessoa que ouviu e disse que não gostou. Literalmente 100% das pessoas que ouvem gostam. Então, recomendação fortíssima. Eu ouvi muito essa banda, cara. Muito, sabe? Tipo, por uns 5, 6 meses eu ouvi isso todas as madrugadas sem parar. Sim, é muito bom. E eu vou recomendar também o álbum Dennis Vartet, da banda Self-Hat. O álbum que eu já tinha falado antes do Zester, que é o To Violate the Oblivious, que é o meu álbum favorito do Scott. Tem um gênero musical que derivou mais ou menos ali do DSBM, que é bem parecido, tem um visual DSBM, tem a atmosfera DSBM, mas que toca um pouquinho diferente. Se você ouvir, você vai perceber o que que é. Então, da banda Abysmal Sorrow, vou recomendar o álbum intitulado Abysmal Sorrow também. E da banda Funeral Morning, o álbum se chama Drown in Solitude. Esses dois álbuns aí de Funeral, se chama Funeral Doom, mas é tipo uma mistura de Doom Metal com DSBM. Então essas são minhas recomendações. Recomendações muito boas, hein, cara? Gostei delas. E uma coisa também, aproveitando aqui, que eu acho legal da estética. A estética do black metal me atrai muito. Eu gosto muito do formato de álbum, tudo isso. O que eu gosto muito do DSBM é que você tem uma ideia de continuação aos álbuns. Então é normal a banda ter tipo o disco 1 e as músicas são 1, 2, 3, 4. Aí você tem o disco 2 e as músicas são 5, 6, 7, 8. E eles têm essa noção de que é tudo parte de um projeto maior que vai continuando. Eu gostava muito disso do DSBM. Ah, tem muita banda que faz isso. Tem uma que não é DSBM, mas está bem próximo ali, que é o Svartrit. Os álbuns eram assim, álbum 1, álbum 2, álbum 3, etc. O Make a Change, Kill Yourself fazia isso. O primeiro álbum é auto-intitulado, e depois é tipo o álbum 2 e álbum 3, e as músicas todas assim. 3-2, 3-3. Eu acho que desse gênero, o Make a Change, Kill Yourself, apesar dele não ser o DSBM puro, digamos assim, ele foi o que eu mais ouvi. O Silencer, eu lembro que eu ouvia muito Silencer quando eu tava na escola, na aula de educação física, que era um calor foda. E na época eu usava só roupa black metal, tipo, eu usava roupa preta, coturno, jaqueta de couro, e eu estudava de manhã, então a aula de educação física era 11 horas, era um calor infernal, cara, eu ficava suando. E aí, pra aumentar esse sofrimento, pra ficar mais puto ainda, eu ficava ouvindo o disco do Silencer sempre. E aí ficava lá sentado, suando igual um filho da puta, ouvindo o Silencer e sentindo bem por isso. Falando, ah, pelo menos tem uma coisa aqui pra ligar. Mas o Make a Change... Querendo matar todo mundo. O Make a Change que deu certo era a minha banda de ouvir de madrugada. Com essa parte. Com dois ventiladores nas costas e tremendo igual um... Shortinho do Fluminense. Muito bom gosto. Então vamos lá, tem mais três ondas aqui pra acabar. A Second Wave, essa aqui é mais difícil de falar sobre porque é muito grande, é muita coisa envolvida. Vamos pegar ali o essencial, citar as bandas que não dá pra deixar ela de fora também. A Segunda Wave, cara, história ela não tem. Ela tem mais como que as bandas surgiram, como que a musicalidade da Segunda Wave surgiu. Porque é uma diferença muito nítida. Mas o que acontece? As bandas da segunda wave, elas já existiam na época da primeira wave, só que elas não tocavam black metal necessariamente. Depois que o gênero estourou, depois que aquela revista lá, Kerrang, lá, ela divulgou o black metal pro mundo, que era algo mais local ali em poucos lugares da Europa, começaram a surgir mais essas bandas que já eram de death metal ali na época do Mayhem. Elas começaram a tocar black metal, porque elas queriam buscar justamente essa coisa do visual extremo, da musicalidade extrema. A história da Kerrang, então... eu vou ficar perdido. Você continua depois a partir da musicalidade extrema, mas a história da Kerrang é que lá quando a gente falou que o Varg Vikernes lá em 92, 93 estava queimando as igrejas na Noruega, estava fazendo o Inner Circle atacar o cristianismo, era uma coisa pequena na Noruega e que as pessoas se perguntavam por que as igrejas estão queimando, será que é uma coisa criminosa, não sabia muito, não tinha muita certeza, não sabia o que acontecia. E aí o Varg Vikernes deu uma entrevista para um jornalista e na entrevista ele passou a imagem de que era um culto satânico e nada além disso. Ele não falou muito sobre a questão política, ele falou como se fosse simplesmente um culto satânico porque ele queria elevar o black metal como música e vender a imagem do black metal. Então ele falou, não, é um culto satânico, nós vamos continuar queimando todas as igrejas e, sabe, usando uma espada e passando a imagem de ser um cara mau que estava queimando por ser mau. E a Kerrang, ela é uma revista internacional, e quando o Varg foi preso, antes do Varg matar o Euronymous, ele foi preso pela queima das igrejas e aí acabou sendo solto pouco tempo depois, eles foram atrás do black metal. Então eles ligaram, por exemplo, para Helvet, falaram com os caras, falaram com o Euronymous, falaram com todo mundo para saber o que estava acontecendo e contaram na edição que era vendida na Europa inteira a história do black metal norueguês. Então era uma capa com o Varg com a cara dele malvada de satanista e tipo, satanistas queimam igreja na Noruega e entrevista com todo mundo e tal. E a Kerrang ajudou a vender o que o Varg queria que fosse grande só na Noruega, que era pra inspirar o povo e tal. A Kerrang vendeu pro mundo inteiro, então os caras lá na Alemanha sabiam que era black metal, os caras na França sabiam que era black metal, espalhou pro mundo inteiro. As bandas da Second Wave são as bandas inspiradas por esse momento, que tocavam death, tocavam outro estilo, falam, caralho, olha o que esse cara tá fazendo, ele tá colocando fogo em igreja, que negócio legal. Aí eles vão vir e mudam o estilo musical deles completamente por inspiração dessas bandas da primeira wave norueguesa. Então não existe uma cena, eles não vêm de uma cena, eles não criam nada novo. Eles pegam o que eles já faziam, se inspiram nas bandas norueguesas e passam a fazer o black metal da segunda wave, o black metal inspirado pela primeira wave. Só razão de acontecer e porque a Kerrang é importante que a gente acabou não falando quando falou do Varg. Mas agora pode continuar que já foi essencial já. Então, a Second Wave não tem uma história necessária, é a história que o Vomit Blasfemia em Tormenta já falou aí. Mas as bandas mais, assim, que mais impactaram nessa época, nesse novo movimento black metal, foi Marduk e Gorgoroth. Essas duas foram as duas que se inspiraram na primeira wave, e todo o resto de banda que surgiu já na segunda wave, que não existia na primeira igual Marduk e Gorgoroth, elas se inspiraram nessas duas também. Então, claro, teve mais banda, mas essas duas aí foram as que mais se destacaram. Aí depois disso a gente teve Nargroth, que hoje em dia é enorme, Satanic Warmaster. O Immortal só vai ficar famoso na Second Wave. Eles eram anteriores, só que ninguém sabia o que era, e só depois eles cresceram. Então é confuso, sabe? Como um movimento confuso de explicar de onde veio e por que. Não tem uma linha cronológica certa ali. Mas É basicamente isso, a banda que existia na primeira wave tocava death metal, depois que o black metal estourou eles começaram a tocar black metal. Então tem lá até Dark Funeral, Belphegor, sei lá, Behemoth, o que mais que tinha? Tyricon. É, Satyricon também, que hoje em dia é o ícone do black metal, né? Essas bandas, elas, o que deixa elas tão diferentes assim também, e a razão de não existir uma cena única, é que como elas já tocavam algo antes, elas adaptam black metal ao estilo delas, elas são muito diferentes. Então Satyricon, que isso ser um ícone é uma piada, porque hoje é uma banda horrível, mas o Satyricon, na época, eles faziam um estilo que eles chamavam de black metal medieval. Até o único disco bom do Satyricon chama Dark Medieval Times, fala sobre questões medievais, tem um som mais medieval. O Immortal, que vai crescer na Second Wave, ele falava sobre o frio, literalmente, música sobre o frio. Então as músicas eram tipo In the Night Winter, Winter Storm, sabe? Música pra você ouvir sentindo frio. E aí eles falavam sobre isso. O Marduk era música sobre guerra, então falavam da como você se sentiria se estivesse numa guerra. O Gorgoroth é o black metal satânico puro, tipo, é só satanismo. O Gorgoroth tem uma entrevista até que eles entram tanto num personagem que o Gal, que é o vocalista do Gorgoroth, ele tá numa sala escura dando entrevista, e aí o cara pergunta pra ele, tipo, sobre o que é a música do Gorgoroth e a sua inspiração pra compor. Qualquer música eu falei, normalmente, eu me inspiro no folclore, não sei o que, na tradição. E o Gal, ele fica olhando assim, sabe, de canto de olho. Aí ele tá com um vinho na mão, ele dá uma mexida no vinho. Aí pega um pouquinho e fala. What is the primary ideology or primary ideas that fuel Gorgoroth's music? Satan. Sabe, porque eles tentavam vender a imagem que eles já tinham antes usando a estética black metal. Não vender no sentido de eles venderam a música, não. Vender no sentido que eles faziam uma coisa antes, mas o black metal atraiu e eles adaptaram pro black metal e surgiu uma coisa nova. Então a diferença entre o Satyricon, o Marduk e o Tak, por exemplo, é imensa. Parecem gêneros diferentes, mas é tudo junto ali na Second Wave. E a melhor coisa que surgiu nessa segunda wave de black metal foi o que o pessoal chama de Nidrosian Black Metal. Você vê que de uma banda pra outra ali na segunda wave, elas são bem diferentes. O Nidrosian Black Metal era um grupo de amigos, era como se fosse uma LLN norueguesa, um circo. Eles fazem um som bem parecido pra eles mesmos. Então ali dentro surgiu Mare, surgiu Celestial Blotched, que é uma das minhas bandas de black metal favorita hoje em dia. E também surgiu Dark Sonority, uma banda sensacional que ela mistura meio que um som de DSBM, mas com a agressividade vocal do black metal genérico, assim, do black metal da primeira wave. Então, pra mim, é a melhor coisa que surgiu na segunda wave. Pra mim, esmaga Marduk, Gorgoroth, Satan, Core Master, tudo ali. As bandas na Second Wave, a que eu mais vejo ser elogiada, e eu gosto até porque essa banda, já que a gente falou tanto sobre o satanismo não ser uma coisa que era muito levada a sério, era mais simbólico e tal, essa banda não é assim, porque eles levam o satanismo a sério, eles estudam o ocultismo e eles se distanciam das outras justamente por isso, que é o Deathspell Omega, que é uma banda que fala de ocultismo na letra e é muito pesada, e eles também começaram uma nova onda de bandas que tratavam o satanismo como algo mais a sério. Não era só aquele satanismo como crítica ao cristianismo, era o satanismo real. O Arcanum também faz isso, e são bandas boas até. Mas a minha banda favorita, isso aqui eu acho o melhor disco de black metal na história do black metal. É um disco que ninguém conhece, você não acha ele. No YouTube você acha, mas ele é desconhecido. Mas pra mim é. Eles pegam o que o Darkthrone fazia. Eu gosto muito de Darkthrone, especialmente do Quintessence, que é uma música deles, eu acho foda. Essa banda pegou o que Darkthrone fazia e fizeram melhor do que o Darkthrone, por incrível que pareça. É uma banda chamada Armageddon. Eles têm um álbum chamado Only True Believers. A música Only True Believers é sensacional, mas o álbum inteiro dá pra você ouvir. E do começo ao fim, ele é perfeito. a minha recomendação, já que eu não tô recomendando, tô deixando mais pro Raj, pro King of Hell, porque ele conhece mais, ouve há mais tempo. Mas, quer dizer, a gente ouve ao mesmo tempo, só que nesse meio período eu abandonei por um tempo black metal e fui ouvir música dos anos 80, fui ouvir heavy metal tradicional, fui ouvir a-ha, The Smiths e David Bowie, e ele ficou sempre no black metal, ele só ouve isso. Ó, podia entregar você. Eu só ouço black metal e Lana Del Rey, gente. Podia entregar você e falar que você ouve música de viadão, mas vou esconder. Tá vendo? Não, que isso, pode falar, não tem problema não, ouço mesmo. Uma bichona enrustida. Como ele continuou ouvindo esses gêneros, como ele continuou conhecendo bandas novas, eu tô deixando as recomendações pra ele. Mas a recomendação que eu queria fazer no episódio geral, na Second Wave, é isso: Armageddon Only True Believers, que é o melhor álbum pra mim já feito sobre black metal. Mas faz então suas recomendações, esse que você já citou. Se puder falar o álbum deles também, os mais famosos a gente já conhece, que é o Gore, Goroth e tal, então aí você vai pegar só o melhor álbum deles. Mas o Mar, por exemplo, seria foda falar um álbum deles para as pessoas conhecerem também. Ah, então vamos lá. Como eu, fazendo o mesmo formato de antes, vou fazer bandas para pessoa que quer conhecer e bandas para pessoa que já conheceu, que é uma coisa diferente. Eu vou recomendar o álbum World Funeral, do Marduk, que é com Legion, que para mim foi um dos melhores vocalistas de black metal de todos os tempos. Eu vou recomendar também o álbum Ad Maiorem Satanas Gloriam, Gorgoroth. O álbum Off the Night, do Satanic War Master. E o álbum Semper Fidelis, do Norgoth. E para você que já entendeu, tá procurando coisa diferente, eu vou recomendar Mare, uma demo deles que se chama Unholy Sorcery. O álbum que chama Curse Guardian Forever Possessed, da banda Celestial Plotchet. Tem o Merry Moloch como vocal. E numa, se eu fosse fazer um ranking de melhores vocalistas, eu colocaria o Merry Moloch como primeiro, o Dead em segundo e o Legion do ex-Marduk, né, como terceiro. Que é mais, saindo um pouco do Nidrosa, vou recomendar a Batushka, que é uma banda da Polônia, o álbum Liturgia. E o álbum 1 é literalmente, é 1, só que escreve com I, sabe? Tipo, o número romano, da banda Svartri. Esses quatro álbuns aí são sensacionais. E eu queria até fazer um comentário sobre o álbum do Celestial Blotchet, que pra mim, tanto o nome do álbum quanto um refrão da música em si, que se chama Cursed, Scarred and Forever Possessed, o nome do álbum representa o estado que sua alma fica quando você entende, sente e se identifica com o black metal. Ou seja, curse, né, que significa amaldiçoado, porque você fica meio que amaldiçoado com esse ódio da existência em si, com seu próprio existir mesmo, com existir de tudo que te rodeia. Scar, né, que significa cicatrizado, porque eu vejo que, apesar de ser uma maldição, entre aspas, você meio que aprende a lidar com todos esses sentimentos extremos. E eu vejo isso como algo bom, porque dentro do black metal você pode expressar tudo isso em músicas. Você não precisa sair batendo nos outros na rua e descontando em quem não tem nada a ver. Na música, no black metal, você pode direcionar sua mensagem diretamente para quem você quer, né? E Forever Possessed, que significa possuído para sempre, ou sempre possuído, tanto faz. Que isso também significa que, uma vez que essa chama de ódio e intolerância é acesa dentro de você, né, da sua alma, normalmente pelo black metal, porque ele basicamente fala que tudo isso que você odeia tem que ser odiado mesmo, você não está errado em expressar isso, e essa chama acesa muito dificilmente vai se apagar dentro de uma alma que tem esse ódio intrínseco a ela. E tem um trecho da música que o Merry Moloch fala o seguinte: As the cursed words of blasphemy are spoken, your soul rages and your heart burns with hate, desire, contempt, fire and pain. E se você pega pra analisar e entender o que os caras queriam fazer no início, você entende que eles queriam meio que despertar esses esses sentimentos, né, nas pessoas, para elas começarem a enxergar toda essa merda que estava acontecendo com a cultura norueguesa deles, né? E eu vejo meio que como uma mensagem de, já que diálogo nunca funcionou e nunca funcionará, vamos então usar da violência tanto sonora, né, que daí surge o black metal, quanto da violência material, entre aspas, que daí surge a queima das igrejas, etc. Mas resumindo, para mim o Mary Moloff entendeu esses sentimentos e transformou em palavras do melhor jeito possível. Eu não conheço uma forma melhor de explicar o que é black metal. Se alguém me pergunta o que é black metal, eu simplesmente mostro esse refrão e o título do álbum. Perfeito. Nessa Second Wave começam também as acusações às bandas que eram tradicionais de que elas estão se vendendo. No Black Metal Sinfônico, o Black Metal Sinfônico sempre foi visto meio como, sabe, aquele primo feio renegado, que ninguém quer ligação com ele. Então eles falavam que eles eram Black Metal, mas tirando o Emperor, que era respeitado, de resto ninguém assumia que gostava das bandas ali do Black Metal Sinfônico. Mas aqui na Second Wave, o Marduk, por exemplo, era muito respeitado. Muito respeitado. O Marduk fazia show pela Europa e em lugares que não tinham a tradição Black Metal, tipo Portugal, enchia uma casa de show para 2-3 mil pessoas. Era uma banda grande. Vinha tocar no Brasil e enchia a casa de show. O Marduk tinha isso, o Satyricon tinha isso no Dark Medieval Times. Então eram bandas que eram respeitadas inicialmente e que são consideradas bandas vendidas depois. Inclusive o Aryan Terrorism, que é uma banda do próximo gênero que a gente vai falar, o penúltimo já, NSBM, mas a música que abre o NSBM, vocês vão ver que fala sobre isso. Vai passar aí para vocês com a legenda. Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Motherfucking division, Mot Mas essa música critica o que ele chama de as mentiras da cena, que são o Marduk, que deixou de ser uma banda sobre guerra e virou uma banda comercial, e o Satyricon não é criticado lá diretamente por isso, mas o Satyricon também era uma banda, esse é mais claro ainda, era uma banda de black metal medieval, tradicionalista, e virou uma banda mais pop e tal. Essas bandas, a grande maioria delas que nós citamos aqui na Second Wave, incluindo o Gorgoroth, incluindo as bandas mais famosas, elas são acusadas até hoje de terem abandonado o gênero que elas faziam. Então elas faziam um outro gênero, se encontram no black metal, ficam grandes graças ao black metal e abandonam o black metal para fazer um som mais pop. O caso do Behemoth, por exemplo, também é um caso disso. Essa Second Wave, ela é muito diversa, ela é legal de você ouvir porque você ouve um disco e odeia ele, e você ouve um outro disco do mesmo país, com às vezes até os mesmos caras tocavam nesse outro disco, mas o disco é completamente diferente, você gosta, então isso é legal, você conhece muita coisa boa por isso. Só que as bandas não são muito bem vistas hoje em dia, a grande parte delas inclusive é mal vista e são consideradas bandas que meio que traíram a cena e o ideal da cena. E o próximo gênero, agora que a gente já fez as recomendações, que é o NSBM, ele surge muito para bater nisso e falar: ó, o black metal é político, o black metal surgiu como uma questão política, não esqueçam isso. E aí eles criticam muito as bandas que se afastaram completamente disso e tentam restabelecer essa questão política. Agora vamos para a próxima onda, que é o NSBM, o Black Metal Nacional Socialista. Então, essa música que tocou aí é de uma banda chamada Aryan Terrorism, o terrorismo ariano. O NSBM, ele vai surgir já no século XXI, ali 2001, 2002, e são bandas que trazem para a cena a questão política e também trazem a questão racial. Então, por exemplo, nessa banda, o Aryan Terrorism, eles têm membros do Nocturnal Mortum, que é uma banda de symphonic black metal. O Nocturnal Mortum não é NS, ele não fala de questão racial, não fala de nada disso. É uma banda de black metal sinfônico, até meio leve. Só que aí um cara da banda que se importava muito com a questão lá que o Varg levantava de defender a Europa, de ser uma música para os europeus, para o povo europeu, ele faz o projeto paralelo, e o NSBM ele gira muito em torno disso, em torno de projetos paralelos de grupos maiores que focam especialmente no racialismo e na questão política. A música que tocou, Crush the Lies, ela fala sobre os traidores do black metal que estão abandonando o que foi feito para ser um gênero totalmente antimediático e totalmente contra o que esses caras estão fazendo agora. Então, as críticas vão desde no começo lá, falar que os caras são o que seria um bloodsuckers? É um bebedor de sangue? É um sanguessuga? Não, não só isso, são Jewish bloodsuckers. Exatamente, ele fala que tipo, existem sanguessugas judeus tentando matar a nossa luta pelo black metal, vendendo ele como um teatro. Hoje, eles recebem nossas armas, esses palhaços já nos cercam. Eles estão denunciando a questão política e eles começam a bater diretamente nas bandas. Dimmu Borgir são palhaços fudidos, gays que vendem o seu rabo por uma grama de heroína. Vamos explodir uma bomba em um dos seus shows? E aí continua o Crush the Lies, Crush the Lies, Crush the Lies. Um pouco depois, olha quem vem ali, são os homens de negócios do Marduk. Divisão Panzer Marduk, que ele tá fazendo a referência ao Panzer Division Marduk, que era o disco clássico do Marduk. Aí ele manda uma risadinha, um hahaha. Divisão filha da puta Marduk, Motherfucker Division Marduk. Esse inglês fica bonito também, porque ele manda um Panzer Division Marduk. Aí tem tatató, hahaha, Motherfucker Division Marduk. Sente que o cara odeia o Marduk, odeia o Emperor, odeia todos esses caras. É sensacional. Um pouco depois ele fala também do Isan, do Emperor, porque o Emperor era uma das bandas que fazia parte dessa primeira wave, então o Emperor tinha a questão NS bem forte, conheceu o VARP, por exemplo, e esse Isan, ele busca depois uma cidadania israelense, e ele se torna cidadão israelense, ele abre mão da cidadania norueguesa para ter cidadania israelense, e óbvio que não é perdoado nunca, então toda banda de NS odeia o cara, e eles falam isso aqui nessa música, onde está... o misticismo do Emperor, ele foi vendido, ou quando você conseguiu sua cidadania israelense, também entregou ela por um pouco mais de dinheiro. O NSBM é meio que, o black metal já está se estabelecendo, já virou um gênero musical, ele já está ali influenciando outras coisas, já está surgindo a segunda wave do black metal, que são as bandas influenciadas diretamente pela primeira onda, e aí os caras chegam e falam, não, para com isso aí não é o certo e a gente vai voltar a fazer o certo, que é black metal militante, assim que o Moloch inclusive se chama, militant black metal militante, NS e racialista defendendo a Europa. Quais são suas bandas favoritas do NSBM? Tem uma história legal que você lembra aí, vou falar um pouco dele que você também conhece bastante coisa de NSBM. Bom, o NSBM ele foi, igual você explicou, um gênero que queria voltar às origens da atitude black metal, né? Que é essa coisa de defender a Europa, defender o paganismo europeu. Inclusive, eles dão essa ênfase no nome de NSBM, fazendo como se o gênero fosse só para quem é nacional-socialista, mas dentro do NSBM tem várias bandas que são fascistas, que apoiam o fascismo italiano, igual você mesmo. Tem bandas que apoiam o helenismo, né, que é tipo o fascismo grego. E, cara, o NSBM pode mudar o nome para black metal nacionalista, que hoje em dia o black metal já não é nacionalista, mas o NSBM ele tá querendo voltar às origens. E eles colocam esse título de NS justamente para deixar isso bem claro, que é algo regional, é algo do folclore de tal lugar. Então... já é pra ir pras recomendações? O que eu gosto de NSBM, do que eu lembro, é o Goat Moon, porque é um cara muito branco, é talvez a pessoa mais branca que eu já vi em foto, qualquer coisa assim, e ele tem uma puta barba ruiva, gigante, e todas as fotos barba dele... Laranja. É laranja, tipo, ele é tão branco, cara, é a barba dele laranja, e todas as fotos dele são com uma bota gigante segurando uma bandeira com a suástica, com a barba laranja, o cara quase um fantasma e cantando no palco. Você fala, cara, isso aqui é a cara do black metal. Tipo, esse cara representa tudo que o Varg um dia quis inspirar. O Varg fazia música pra esse cara aqui. Exatamente. É muito engraçado. Tem uma foto aqui do show que ele toca com o capacete da SE. O ritmo é bom, cara. Apesar dele usar esse visual todo meio exagerado, a música é muito boa. Goatman e acho. O Moloch, muito bom. Moloch, eles usam um sample de discurso do Hitler e combina demais com o estilo de música. Tipo, tem um discurso, aí no fim do discurso ele já mete uma guitarra e começa assim que o Hitler encerra a cantar. Combina, é muito bem produzido. O DSBM, Moloch é a melhor banda ali de NSBM. Eles produzem bem, eles têm letras boas, eles tocam bem, porque geralmente são os caras que tocam em outras bandas já onde eles não podem falar de política. Então... recomendo que vocês ouçam e Wolfnacht, Xenofobia, Peste Noir, apesar de ser francês, tem umas coisas legais. Goatmoon, especialmente o Moloch, escreve M8L8TH, uma banda russa. Peraí, você já... Ah, já tá falando? Eu pensei que a gente tava só conversando aqui pra ver se a gente ia falar das bandas ou não. Onde é que parou? Não, cara, já tô falando direto. Porra, tô perdido aqui, tava lendo os negócios do Goatmoon. Recomendações. É, porque você tá falando aí do nada você fala assim... Ah não, mas aí vocês ouvem, eu falei, ué, você tá contando? A gente tava só decidindo o que ia falar aqui. Recomendações, pode fazer. Mas então tá. Já, pode as recomendações então, né? Então vamos lá. Eu tô puta de desânimo. Vou recomendar... Calma, vamos começar de novo então. Tá... Tô meio bugado com o tempo aqui, cara, já passou muito tempo, tô perdido já. Então, as recomendações de NSBM. Eu vou recomendar o álbum By the Wings of Black, do Moloth. O Wolfnar, ele tem um álbum que se chama Project Ordensburg. E nesse álbum, o álbum é todo bom, mas tem uma música que se destaca, assim, 300%, que é a Werewolfly. Essa música é sensacional. Inclusive, acho que é a única música dele no YouTube que fizeram um clipe pra ela, de tão boa que ela é. Bom, então esse é o NSBM, esse resgate das origens. E aí nós temos uma última cena, provavelmente acontecerão muitas outras, e tem outras acontecendo agora mesmo. Tem um gênero de black metal que é muito parecido com noisecore. Tem uma banda chamada Embilulugugal, que é... sabe, barulho de estaria. Tem gêneros misturando o grindcore e o black metal segue mudando todos os dias. E hoje você pode criar um gênero de black metal quando você quiser. Tem, sei lá, black metal acústico, black metal misturado com música eletrônica, que costuma ser meio nacionalista também. Então isso continua mudando. Mas a última cena interessante que foi relevante ali num ponto, porque meio que encerrou um ciclo, e assim como aconteceu com a primeira wave, que ela influenciou depois a segunda e também influenciou o NSBM, ela se manteve. Isso aqui foi importante para mostrar que o DSBM também foi importante, porque ele influenciou coisas boas no futuro e ele conseguiu se estabelecer apesar das críticas, apesar de tudo, e dar origem a algo legal, que foi o Post Black Metal. Post Black Metal, quais suas bandas favoritas e o que você pode falar sobre ele? O post black metal foi meio com a junção do post rock, né, que era aquele rock mais psicodélico com letras mais depressivas. Foi a mistura disso com o DSBM. Então surgiram ali bandas como Life Lover, Dystopia, Na, Apathy, Psychonaut 4, que mais que a gente pode falar ali? Death Heaven, que mais? Ghost Bath, etc. É um gênero, não tem história também, assim como o NSBM foi só uma algo que queria voltar a fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa nova, um estilo de produzir música diferente, não teve uma história que aconteceu isso, aconteceu tal coisa, são só bandas que começaram a fazer um estilo diferente. A minha favorita de todas é a Life Lover. Então eu vou de Life Lover recomendar o álbum The Cadence. Vou recomendar também o álbum Cyclus, da banda Dystopia Na. Vou recomendar o álbum Apathy. Esse nome aqui é em sueco, não sei falar, é Morgondang, Tald, Ibristpa, Intres, alguma coisa parecida vai estar aí no vídeo para quem quiser. Esse é da banda Apathy. Do Psychonaut 4 eu vou recomendar a demo que chama 40%, né? O nome do álbum é 40%. E eu vou recomendar o álbum Blow the Ever Setting da banda Grey Waters. Gonaut 4, ele tem uma música chamada, é um cover de The Stooges. Quer dizer, é um cover de Stooges chamada Now I Wanna Be Your Dog. Você já ouviu ela já? Nunca ouvi falar. É muito bom também, com a recomendação extra aí, I Wanna Be Your Dog do Psychonaut 4. É um cover, música clássica. O post black metal, diferentemente do do DSBM, que é uma coisa pra te jogar no chão, o post black metal, ele é algo que mais atmosférico, ele é algo mais pra você deitar ali na sua cama, ficar olhando pro teto, ouvir, dormir, sabe? Não é algo que vai pesar na sua mente, vai te deixar incomodado. É uma... Todas as bandas ali tem uma qualidade boa, musicalmente falando. Porque tem... Eu não diria nem que é black metal. Assim, normalmente, todas essas bandas aqui, os membros de todas essas bandas que eu citei, eles têm bandas de black metal. Então, mas de black metal mesmo, a sonoridade é pouco parecida. Não é nem parecido com DSBM, é mais um rock psicodélico com temática de DSBM, sabe? Não, eu acho que são bandas de rock com a influência de DSBM, que eles sabem o que é DSBM, exato, mas ainda são bandas de rock. Então, são bandas com aspecto de rock, mas que tratam de... desses assuntos mais obscuros como depressão, tristeza, blá blá blá, do jeito, do modo DSBM, que é aquele modo bem explícito, bem cru. E no post black metal você também vai ver essa coisa do DSBM, das pessoas se cortarem. No Life Lover você vai ver o frontman, que é o Kim Carlson, ele nos shows ele faz igual o Dead fazia, por exemplo, que ele se corta lá até perder o sangue inteiro do corpo. Ainda tem assim, até, cara, eu acho que é mais controlado, porque o Dead era um negócio muito de estar sentindo aquilo na hora, um bagulho mais visceral. Ele pegava, sei lá, um pedaço de vidro que ele achava no chão, enfiava no pulso e rasgava o pulso. No caso do Dead King, era mais pelo ato gore, não era muito pela tristeza. Do King, ele senta e pega um gilete, vai tocando o violão dele, passando assim na coxa, sabe? É tudo muito mais calmo, muito mais leve. É, mas... Tem a agressividade do black metal, mas tem uma atmosfera mais leve, é basicamente isso. Outra coisa também, que não foi uma cena específica, não tem um nome como tem lá Nidrosium Black Metal, ou essa cena helenística dos gregos, não tem um nome próprio, mas tem um som meio diferente também. E, na verdade, a gente teria que falar dessa cena antes de falar do Mayhem, antes de falar dos noruegueses, porque, como a gente falou lá no episódio 1, o sarcófago foi grande influência para as bandas norueguesas, só que a gente, como estava muito focado em Mayhem, acabou passando para voltar mais tarde. É a cena de black metal brasileira. A cena de black metal no Brasil, ela é muito grande, muito extensa e pega muita coisa. A gente tem lá as origens do black metal, que é o sarcófago, o Mystifier, aí passa por essas bandas que flertam com black metal, mas não são black metal diretamente. E aí depois a gente tem as bandas de war metal, que são bem respeitadas, Gold Pines, por exemplo, essas bandas de raw. É, aquela Gash, a Draugurs. Tem uma outra banda também do Rio de Janeiro, que eu não vou lembrar o nome agora. Enfim, não tem um som típico brasileiro, são várias bandas diferentes. Vai até um melódico lá, Luxúria de Lilith e tal. Mas são uma cena porque simplesmente são do Brasil, não tem um estilo próprio do Brasil. Só uma coisa que eles têm em comum é terem surgido aqui. Musicalmente você não vê essa ligação. Você gosta das bandas de black metal brasileira? Tem alguma dessas que chama a sua atenção, que você ouve e fala, putz, essa banda é legal, é diferente das outras, por ter alguma coisa brasileira no som mesmo ou não, só você acha bom? Ou você não ouve nada que vem daqui? Cara, pra falar a verdade, eu não ouço quase nada que vem do Brasil. Não porque é do Brasil, mas porque... Assim, na verdade é, mas não com preconceito por ser brasileiro. Mas é porque o brasileiro parece que ele tem um jeito muito padrão de fazer black metal que sempre fica ruim no final. Tanto que as únicas bandas brasileiras que eu ouço mesmo são as que você me mandou antes, né? Que é o In Memoriam e Sarcófago só. Porque de resto nem Pátria eu ouço, né? Que é a mais famosa, a mais bem vista aqui. Até fora do Brasil ela é bem vista, mas Pátria eu devo ter ouvido uma, duas músicas, não gostei do estilo, achei bem genérico brasileiro, sabe? E acabei que... Depois que eu percebi que eu realmente não quis gostar de black metal brasileiro, eu desisti de procurar. acaba acontecendo aqui é que as bandas que tentam trazer um som brasileiro ficam muito boas pros caras que são gringos, que não tem contato com isso, mas pra gente ficou uma merda. Até bandas que não são black metal, tipo o Sepultura. O Sepultura tem um disco chamado Roots, que é um disco gravado numa aldeia indígena com uns tambor indígena batendo, sabe? É um disco tribal, tipo, no sentido mais literal da palavra, um disco de metal tribal. Quando um cara lá do Japão ouve isso, quando um norueguês que seja ouve isso, ele fica, caralho, isso aqui o cara foi no meio de uma aldeia gravar, que foda, olha esse batuque, olha essa bateria. Mas pra gente, é tipo, sei lá, a bateria do Olodum, os caras batendo e metal cantado em cima. Como a gente tem contato com isso todos os dias do ano, a gente vê lá carnaval, vê samba tocando, a gente ouve esse batuque típico brasileiro todos os dias. Quando uma banda brasileira de metal faz isso, a gente fica, cara, de novo, velho, de novo esse mesmo som. É, a gente já tá enjoado de brasileirice, então os caras começam a colocar brasileirice em black metal e acaba ficando muito chato. Tem uma banda que eu não vou lembrar o nome deles agora, cara. Na época eu ouvia black metal diariamente, eu lembrava de cabeça, agora já ficou no passado. Mas é uma banda do Amazonas que eles só fazem música sobre paganismo indígena. E aí eu fui ouvir achando que seria uma coisa legal, porque, beleza, paganismo e tal. Só que era horrível, cara. Puta, era... Ah, o Boitatá está vindo. Preste minha atenção na volta do Boitatá. Ai, não toquei essa não. O Boitatá. Era tipo... Lendas indígenas com black metal, cara. É ruim demais, tá louco. Puta que pariu. O paganismo nórdico até vai, né, cara? Porque é coisa de briga, guerra, matar serpente gigante. Agora o Boitatá, pelo amor de Deus, Saci Pererê. Ó, se você for na floresta e tentar pegar um papagaio, eles vão vir atrás de você, hein? Não cuidar. A galinha vai vir voando pra cima de você. Não combina. O que é muito bom do black metal, inclusive é bom a gente falar aqui, é que essa origem que foi influenciada pelo Sarcófago, a gente falou lá que o Sarcófago foi uma banda muito influente, só que nunca conseguiu sair do Brasil. Eles influenciaram muito lá fora e aqui viveram no underground pra sempre. E a razão deles viverem no underground foi diretamente influenciada pelo Sepultura, pelo Max Cavaleiro, especialmente, foi um grande filho da puta. Uma última coisa, antes da gente falar da história. Você que vive em Minas, essas bandas são reverenciadas por serem de Minas. Tipo, um mineiro padrão, cara normal, sabe o que é o Sepultura, a grandeza do Sepultura, especialmente na década de 90. E reconhece eles como, puta, os caras que vieram aqui de Minas e tocaram fora e lotaram o estádio. Ou mesmo aí, tipo, nos bairros de Minas, ninguém liga, só tipo, ah, é uma banda aí, beleza. Cara, se você chegar aqui pra... Se você pegar 200 Belo Horizontinos e perguntar o que é sarcófago, eles vão falar que é onde enterra os mortos. Aqui ninguém sabe o que é sarcófago, ninguém. Assim, quem sabe o que significa sarcófago aqui são os caras que, sei lá, que usam o nome de... Como é que é aquele nome de black metal no Facebook, sabe? Sei lá, Predador nórdico, viking do inferno, sei lá, Luciferum, um Satanás, esses caras assim, sabe, mas aqui em Minas... Mas o Sepultura, que é mais famoso, nem o Sepultura é conhecido, tipo, até o Sepultura que ia no Altazor, olha, no Globo, não é conhecido? Olha, como é que eu te explico? Sabe esse pessoalzinho que gosta um pouquinho de rock, sabe? Aquele pessoal que é do sertanejo ali, gosta de um sei lá, dessas músicas mais... Camisa do Nirvana e só. É, sabe, conhece Slipknot, Nirvana, essas bandinhas, eles sabem o que é Sepultura, né? Mas, sabe assim, já ouviu falar, não costumo ouvir não. Se você chegar pra uma pessoa dessa e perguntar, o que você conhece de metal extremo? Você fala, ah, eu conheço Sepultura, Iron Maiden, essas coisas, né? Mas sarcófago, ninguém, cara. Só os Satanás, uns Lucifer, do Facebook lá. A razão, inclusive, pra gente falar sobre o metal brasileiro, já que as coisas novas não tem nada muito interessante, sendo bem sincero, tem o que já foi citado, Pátria, tem uma banda chamada Unearthly, que também não é nada demais, a Luxúria de Lilith, que é melódico, também não é tão bom assim, não tem uma banda brasileira que se destaque tanto. Eu gosto muito de uma banda do Rio Grande do Sul, calma aí, deixa eu achar o nome dela aqui, que ela é uma banda, infelizmente ela é de RABM, sabe, aquele black metal esquerdista. Só que o cara não fala muito sobre isso. Tipo, o cara, ele é anarquista, só que ele deixa isso fora. Achei aqui, é a Arte Maléfica. O vocalista, o cara que faz tudo na banda, ele é comunista. Só que as letras não falam disso, as letras falam de orgulho sulista. É a única banda que eu acho legal, sabe? Ela lembra muito Burzum. O estilo de produção de vocal lembra muito Burzum. Mas tirando com... isso, cara... Você fala com sintetizador essas coisas? Não, porque é um som cru, sabe? Os primeiros discos do Burzum, que não tinha... Não tinha pós-produção, não tinha nada assim, era só o cara ligar. Mensagem, é tudo, só jogar tudo junto ali. Ah, tô ligado. É a produção. Musicalmente não tem nada a ver com o Burzum, não tem os riffs que o Vaco faz, não tem nada. É só, tipo, a produção lembra o Burzum, entendeu? Mas a única coisa um pouquinho diferente ali, de resto não tem nada que salve muito. Mas no início, esse proto black metal, a razão do Sarcófago não ter sido tão grande, do Sepultura ter crescido tanto, tudo isso, é explicado em um documentário chamado Ruído das Minas, que recomendo que vocês assistam, tem ele aqui completo no YouTube. E o que acontece? Por que essas bandas brigam tanto? A cena mineira, na época, tinha uma gravadora grande chamada Cogumelo Records. A Cogumelo tinha o Overdose, que era uma banda de metal mais tradicional, o Mutilator, que era um pouco mais extremo, Sarcófago, que era o mais extremo possível no metal sul-americano, talvez mundial na época, Chacal e Holocausto. Chacal eu conheço. Chacal eu conheço, é muito boa. Chacal, ela até ficou famosa depois no mainstream brasileiro. Tipo, eles conseguiram superar esse início aí com que eles foram sacaneados pelo Max Cavaleiro e cresceram. Mas enfim, o engraçado do local é que eles eram muito, muito tryhard, sabe? Eles eram tipo uns negão de Black Power cheio de suástica nas mãos. Era muito engraçado. Eles queriam tipo, usar o nazismo pra chocar. E aí era tipo, realmente isso, uns negão de Black Power. E aí quando eles iam falar sobre o Holocausto em si, que é o nome da banda, você esperava, são os caras que conhecem um pouco do assunto, vão falar. E as letras são tipo, eu estou no campo de extermínio matando os judeus, eu sou mal. É muito, muito autismo. Segunda Guerra Mundial pra da quinta série. Aí os caras vão lá e criam uma letra depois. Se liga, eu abri aqui uma letra do Holocausto, vou só ler um pedacinho dela. Chama Campo de Extermínio. A letra dela é: nos campos de concentração, soldados armados, nazistas, sádicos, exterminam a sangue frio, ditadores loucos que sentem prazer em torturar, oficiais da Gestapo espalham a morte. Anjo da morte é quem prega o nazismo. olha o nível de autismo. Ele literalmente leu algum parágrafo do livro de história dele. Fornos e crematórios, judeus queimados, torturados, agonizam de dor, operações cerebrais testam a resistência humana, cercas e muros impedem a fuga dos prisioneiros, nas salas de experiência, cobaias humanas, mentes torturadas, corpos mutilados, anjo da morte é quem prega o nazismo. Essa é a composição do Holocausto, a banda que teoricamente seria a banda mais politizada dessa cena mineira. A gente vê porque o black metal não deu muito certo no Brasil. Enfim, já apresentamos as bandas, já sabe o que aconteceu no futuro delas. Mas essas bandas que a gente citou agora, elas faziam parte de uma cena mineira e uma gravadora chamada Cogumelo. Essa gravadora era uma gravadora pequena e que tava... Assim, eles tinham decidido que eles iam fazer metal. Eles não iam lançar coisas de fora. Então, a Cogumelo só produzia bandas de metal. Como o metal não era muito bem visto no Brasil, eles, primeiro que não tinham dinheiro, e segundo que os recursos para divulgação eram muito pequenos. Então... eles pegavam as bandas, colocavam numa van e falavam, vai ter um show lá num evento aberto, no Sesc. Vai ter um show numa garagem, vamos lá. Levava todo mundo e tocava. Eles não conseguiam organizar um festival, não conseguiam levar banda pra fora, lançar disco com a produção mais bem feita. Tudo era meio amador. O Sepultura chegou nessa gravadora. E o Sepultura, ele tinha os irmãos Cavaleiro, o Max e o Igor. E os dois tinham uma formação muito boa. Eles não eram playboys também, não eram nada assim. Mas o pai deles era embaixador, então eles falavam inglês, falavam italiano. Tinha uma formação acadêmica, estudavam em boas escolas. Aí o pai deles morreu. E especialmente o Max nessa época começou a ouvir mais metal, meio como uma fuga, uma escapatória. Acabou criando a Sepultura e chegou na gravadora para fazer parte como meio que um ajudante. Então tinham essas bandas maiores, Overdose, Mutilator, Sarcófago e Chacal especialmente. E o Sepultura era meio que a banda que via os caras e achava legal o que eles faziam e queriam fazer alguma coisa parecida, mas não tinham nem perto a qualidade que essas bandas tinham. Aí o que aconteceu? Eles foram lançando discos, foram lançando compilações que juntavam todas as bandas. Tem uma compilação famosa deles, inclusive, que hoje vale uma grana, chamada The Lost Tapes of Cogumelo, que meio que reuniu ali duas músicas de cada uma dessas bandas, inclusive Necromancer do Sepultura, uma versão inicial. E a gravadora estava ali tentando se manter, tentando que uma banda fizesse sucesso, era a ideia deles, e eles acreditavam que ou o Chacal ou o Sarcófago faria esse sucesso, e quando ela fizesse sucesso, ela ia levar as outras junto. Então, se o Chacal lançasse um disco que fosse, sei lá, top 10 mundial, eles iam fazer show fora e iam levar todo mundo pra tocar junto, e o metal nacional surgiria a partir daí. Era um projeto bom, era um projeto que prometia. Aí o que acontece? O Faith No More tinha acabado de lançar um disco com a EMI, lá nos Estados Unidos e na Europa. E o Faith No More fez um puta sucesso. Era uma banda totalmente não comercial, com um estilo diferente, aquele rock meio alternativo, e vendeu bem. Aí a EMI decidiu que eles iam procurar bandas parecidas ao redor do mundo. Então eles iam lá na Índia e pegavam as bandas que estavam em alta na Índia para tentar ouvir e tentar levar para os Estados Unidos. Porque esse estilo de música diferente, alternativa, que depois foi estourar nos anos 90 com o grunge, com o Marilyn Manson, todos esses caras, tava ali começando já no fim da década de 80. Vieram pro Brasil, e no Brasil eles viram que tinha essa cena de metal com bandas boas e que não tinham divulgação. Então seria fácil se aproximar dessas bandas. E aí mandaram uma carta pra Cogumelo, isso aí tudo você vê lá no Ruído das Minas, mais bem explicado, aqui mais um resumo. Mas mandaram uma carta pra Cogumelo falando: olha, a gente quer que vocês tragam aqui pros Estados Unidos as suas bandas, a gente ouviu o Lost Tapes, gostou, mas quer ver os caras ao vivo, manda todo mundo pra cá, a gente vai fazer meio que uns testes, levar eles pra abrir pra outras bandas, ver como é a reação do público, e se der tudo certo a gente assina com algumas delas. Então a Cogumelo finalmente teve essa chance, uma gravadora grande, com dinheiro, que queria conhecer essas bandas, e se uma só conseguisse assinar, se só o Sarcófago lá conseguisse assinar, já seria um puta sucesso, porque o Sarcófago levaria todo mundo junto, meio que arrastava todo mundo com ele. E aí o que a Cogumelo fez? Ela falou: olha, eu não tenho dinheiro para mandar 6 bandas para os Estados Unidos, isso aqui vai dar quantos? 60 pessoas contando a equipe e tal, não dá, não tenho dinheiro. Eu posso mandar 2 caras, então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro todo para mandar um representante, que acabou sendo o Max Cavaleira, como ele falava inglês, como ele tinha essa formação melhor, falava pelo pai dele ser diplomata e tal. Então eles iam mandar o Max Cavaleira, e o dinheiro que sobrou, eles fizeram várias cópias pro Max divulgar as bandas lá fora. Então eles meio que mudaram o plano, ao invés de todas as bandas para tocar ao vivo, eles pegaram uma parte da grana, fizeram um monte de fitas só do Sarcófago, só do Chacal, só do Holocausto, várias fitas também com o Lost Tapes, colocaram tudo na mala, falaram: ó, Max, você vai para os Estados Unidos, você vai falar com os caras, vai vender a ideia das nossas bandas, explica que você faz parte da gravadora, mesmo Sepultura sendo uma banda ainda pequena, que tem outras bandas maiores, e quando chegar lá, você mostrar isso para eles vão gostar, aproveita que você já tá lá, vai em loja e distribui, faz a banda ser conhecida, né? Meio para o Max seria o responsável por levar o metal brasileiro para os Estados Unidos. Max Cavaleira já viajou. Quando ele chegou lá, ele falou: cara, se eu mostrar pra esses produtores aqui uma demo do Sarcófago, uma demo do Chacal, eles nunca vão chamar o Sepultura, porque eles vão ouvir isso aqui e falar: putz, isso aqui é genial, quando eu quiser mostrar o Sepultura, já era, ninguém vai ter o menor interesse. Então o que ele fez? Ele chegou lá e falou que essas bandas não existiam mais. Falou: ó, isso aí que você ouviu no Cogumelo, as bandas não existem mais, agora só sobrou Sepultura só, que tinha uma música só lá, mas agora é a última banda da gravadora, e a gente veio para representar o metal brasileiro. E aí o Max foi como se ele tivesse sido o grande enviado, porque ele era o grande cara da gravadora, e escondeu a verdade, que ele era só o único que falava inglês, e por isso ele tava lá para divulgar o resto. E aí ele começou a fazer umas turnês ali, tocando sozinho, turnê abrindo para outros caras, tocando sozinho, deu certo, levou o irmão dele, continuou dando certo. Ele nunca mostrou essas fitas para os outros caras que ele deveria mostrar, nunca mostrou essas fitas para os produtores que ele conheceu, escondeu tudo isso. E aí, no Ruído das Minas, mostra o Incubus, que era do Sarcófago, falando sobre isso. Que o Max é um grande traidor, que ele traiu todo mundo, os caras acreditavam nele, traiu todo mundo. E aí, o momento onde tem essa ruptura entre as bandas é quando o Sepultura já estava formado, o Sepultura já estava lá fora, e aí eles ainda pensavam: não, beleza, o cara fez isso, ok, mas não é possível que ele vai ignorar a gente ajudou ele a chegar lá, não é possível que ele não vai sequer citar a gente. E aí ele tá dando entrevista com um monte de jornalistas em volta, e perguntam para ele: olha, vocês vêm do Brasil, a gente nunca imaginou que existiria metal feito no Brasil, a gente quer saber quais são suas influências, o que fez vocês tocarem, se existe mais metal brasileiro bom. E aí o Max olha assim pro lado e fala: não, no Brasil só tem o Sepultura mesmo. E esse momento é tipo o fim do metal brasileiro, do metal extremo brasileiro, porque se um jornalista tinha interesse em procurar banda brasileira, ele não tinha lá o Google pra procurar, ele tinha que saber pelos caras que vinham daqui. Se o grande nome do metal brasileiro fala que não existe mais ninguém, que é só ele e acabou, ele vai olhar pro outro lado e falar, não, beleza, não tem aqui, vou ver em outro lugar. E aí essas bandas todas que já estavam no underground, esperando ali a grande chance de crescer, morreram, nunca foram ouvidas lá fora. E que eram melhores que o Sepultura, né? Exatamente, nunca foram ouvidas lá fora, todo mundo achou que o Sepultura era a grande banda, o Sarcófago tinha lá o Wing, que tinha o melhor álbum de metal extremo do século XX, muito bom, muito bom. E nunca foi ouvido, só ouviram lá na Noruega porque eles trocaram fita, e o Sepultura fazendo mais do mesmo, acabou virando a grande banda, usando essa imagem de que somos brasileiros, somos os únicos brasileiros fazendo metal extremo. Então é por isso que eles se odeiam tanto. E aí o jeito que o Sepultura se defende é falando que essas bandas não eram bandas de verdade. Tem até essa cena do documentário que o empresário do Sepultura na época fala assim: não, o Sarcófago não é banda, porque gravar em estúdio qualquer um grava. Estúdio é só você ir lá gravar, é fácil. Difícil é fazer turnê, difícil é fazer show. O Sarcófago nunca fez show, nunca fez turnê, então não é banda de verdade. O Sepultura é. Sabe, eles meio que justificavam dizendo que eles eram melhores porque eles conseguiram chegar a esse estrelato e se manter lá. E as outras bandas que tinham muito mais qualidade não seriam tão boas quanto eles, e era um negócio mais de merecimento, que eles não foram tão diretamente ligados ao fim do metal extremo no Brasil. Mas foram muito filhos da puta. Até o Max, no livro dele, o My Bloody Roots, que é uma biografia, assume isso e fala meio com um tom tipo, puta cara, eu podia ter feito mais pelo metal brasileiro, sabe? Eu fui o grande responsável por acabar com a cena, que foi que ajudou a me elevar como músico e me mostrou um novo gênero musical. Então o metal brasileiro já começou meio morto, porque os grandes caras da cena eram os traidores que largaram quem tinha ajudado eles, e a partir disso acabou não se criando muita coisa, como a gente já falou antes. As bandas tentavam imitar o que vem de fora, e quando criavam algo novo era ruim porque as influências musicais nas músicas daqui acabavam não funcionando. Enfim, tem alguma coisa pra falar sobre metal brasileiro? A gente pode ir pra próxima parte. Tem uma recomendação que seja, mesmo Gold Pins ou zero? Eu tenho uma. Tenho só uma recomendação de música e de álbum, que é do Gold Pins, mas a música é desse mesmo álbum. Então, o nome do álbum é Biochem Terrorism, do Gold Pins, e a música em específico é a Fatal Equinox. Essa música é sensacional, acho que é a melhor música de black metal brasileiro já feita. Só isso, porque de black metal brasileiro eu não conheço muito. Vamos fazer uma recomendação aqui também e testar quão bom editor você é, quão bom você é em achar música difícil. Só pra não deixar passar em branco. A banda que eu falei lá, que fazia citação de índio, ela se chama Corubo, ou Corubo, não sei qual é a pronúncia exata, eu não tinha lembrado mais, mas é uma banda de Paraná no Brasil, formada em 99. Todos os sons são cantados em Guarani Paraguaio, puta merda, e Yucatec, português brasileiro primitivo em inglês. Corubo significa a força que vem de dentro do verdadeiro, do amor e do ódio, e que jamais pode ser destruída. Enfim, esses caras aí eram índio mesmo, não? Um cara branco. Puta tipo, um cara branco e nem ao menos, mas enfim. Tá isso aí tudo errado, cara. Tá tudo errado esse black metal. O Holocausto é uns negão falando de nazismo. O cara faz e a música. Zinho, é um cara branco. Puta merda, hein? Tudo errado desse gênero. Sim, essa é a não recomendação, que você não deve ouvir porque é ruim, acredite. A banda boa, o Gold Pins realmente é muito bom, eu ia inclusive falar desse disco aí. E tem os que a gente já falou no primeiro, né, vale relembrar aqui, Inri do Sarcófago e In Memoriam. É sensacional essas bandas, apesar do In Memoriam só ter um disco só. Mas tem uma, e aqui eu quero ver quão bom em edição você é, quão bom em achar coisa difícil, que é uma banda chamada Ave Lucifer, e o disco dele se chama Profanos Segredos Noturnos. No Leste FM, tô com ele aberto aqui, eles têm 52 ouvintes e as faixas deles foram ouvidas 1340 vezes. Ou seja, 52 pessoas ouviram 1340 vezes esse álbum. Tão bom que ele é. Ah, cara, mas... esse aí foi fácil, já achei no YouTube aqui, porra. Desse jeito, achei que levou um tempo. Eu só coloquei Ave Lucifer no YouTube e apareceu aqui. Profanos Segredos Noturnos, tem a demo completa aqui. Percepção, mas enfim, então, bom que você achou, coloca na edição depois, porque é uma música boa. É meio melódica, mas é um melódico bom, por incrível que pareça. Eles conseguem, mesmo sendo melódico, deixar legal de se ouvir. Encerra aqui o black metal brasileiro. A gente não tá falando muito aqui de cena brasileira nem nada assim, porque não tem nada acontecendo. Tem uma banda de Minas chamada Chavajof que teria incendiado uma igreja, mas é assim, tipo, o cara foi numa comunidade do Orkut e falou: aí galera, queimei uma igreja. Então dá, beleza. Não tem prova nenhuma, você pesquisa Chavajof, você não acha notícia, não acha nada. E só isso, tipo, não tem uma cena grande formada. Tem também uma banda chamada Evil, que ela tem ligação com bandas NS de fora. O Evil em si é NS e gravou com bandas de fora de hack de NS. E esse cara, ele ficou meio famoso porque teve um assassinato. Foi o primeiro crime de homofobia oficial no Brasil, aconteceu no final da década de 90, que um cara que era um adestrador de cães, ele foi dar em cima de um maluco na rua e tomou umas facadas e morreu. O cara que deu as facadas era membro desse Evil. E aí você acha umas matérias no YouTube de coisas da época, sei lá, o Globo Repórter da época citando, mas ninguém sabia que ele fazia black metal, então meio passou batido. E não tem nada da cena, foi uma coisa que um cara sozinho fez. Então por isso não tem muito o que falar, e até musicalmente a gente não gosta tanto. Mas fica aí a citação, as poucas coisas boas que surgiram aqui do black metal brasileiro. Nem acredito que a gente vai encerrar agora, depois de quase 6 horas gravando. Na edição aí vai ficar mais curta, porque a gente vai cortar as partes irrelevantes. Sinceramente, que as pessoas ouvirão tipo 4 horas sobre black metal, ou vai ter 3 negros que chegou até essa parte aqui? Vamos ver. Sendo bem otimista, 10 pessoas vão ouvir até essa parte aqui. Acho que as pessoas que conhecem black metal, elas vão ouvir até o fim, mas é pouca gente. Mas o cara que vai conhecer nesse episódio, quando ele ouvir tipo, a parte do Varg, ele vai achar muito foda. E depois vai abandonar, vai pesquisar a história do Varg, esquecer que ele tinha que ouvir o podcast. E aí não chega até o fim. Não chega não. Pra vocês terem ideia, pra quem chegou aqui vai ser um extended cut, mais ou menos. A gente começou a gravar, era 8h40 e já são quase 1h da manhã. A gente começou a gravar, mas tipo, antes a gente já tava falando sobre como ia ser. E fazendo roteiro e tudo isso. Só que, então, pra quem pensa que não, podcast é só você ligar lá e conversar. Há um mês atrás a gente começou a falar sobre como seria esse episódio. Há um mês. Como seria e o tempo, e quais bandas ia falar, quais cenas ia falar. Um mês pensando, depois tipo 6 horas pra gravar. Agora tem que editar ainda, que vai ser um puta trabalho. Pra 10 pessoas ouvirem até o fim, mas depois, beleza. O puta trabalho vai ser meu, que eu vou ter que editar 4 horas de podcast com vídeo, cara. Eu vou tentar te mandar o mais rápido possível o áudio, aí você edita e a gente posta final de março. Torcer pra criarmos a nossa cena black metal, de bandas que conheceram black metal pelo Menefrego, já pensou? Criar uma... Não, mas aí como é que seria? Seriam os caras tudo fascista? Todo mundo ia ouvir NSBM, então. Se fosse o estilo Menefrego padrão, seria os caras tudo fascista com foto de anime no perfil. Foto do Naruto. Inclusive, só como isso é extended cut, o episódio já terminou, já. Só por uma coisa aqui que eu parei de fazer isso, filhos da puta. Todo mundo que me adiciona no Facebook eu aceito, porque eu assumo que é do podcast, então aceito, as pessoas vêm falar de política, perguntar como começar a ler sobre fascismo, qual livro ler e tal. Então eu aceito todo mundo. Aí, O Facebook é uma rede social pra sua mãe, pra sua avó comentar foto. Não é o grupo fechado do Menefrego. Então eu postei uma foto de perfil com a minha namorada na praia, e aí um maluco com foto do Naruto comentou: Gengis Khan e uma de suas mil amantes. Porque ele ouviu o podcast do Gengis Khan e pensou na piada e falou: puta, Gengis Khan e suas mil amantes, ó, ouviu o podcast. Aí eu postei a foto, tava na faculdade, minha mãe me ligou desesperada: William, que é isso? Quem esse cara comentou? Você tá traindo a Bruna? Você tá traindo sua namorada? Como assim, mãe? O que você tá falando? Olha o cara comentando a sua foto. Quem é esse cara? Te conhece de onde? Aí eu fui ver, tá lá o maluco com a foto do Sasuke. Gengis Khan, uma de suas romantes, kkk. Puta merda. É, cara. Por isso que eu tenho 40 amigos no Facebook, cara. É, né? Muito nego mongol que aparece. Eu não aceito mais ninguém. Acho não. Que eu só vou só excluir aceito... a partir de agora quem tiver foto de anime. Quem tem foto normal, deixa. Foto do Goku. Não, no meu perfil eu não aceito nem fake, nem gente que eu não conheço. Ou seja, só tem família e amigo que eu já conheço há 5 anos. No mínimo. Dá seu perfil pros caras te adicionarem agora que você tá gravando aqui pela segunda vez. Falou, podem chamar ele lá que ele aceita todo mundo. Ué, pode mandar, não vou adicionar ninguém mesmo. Não tem problema. Aí, caralho, vamos encerrar agora? Faz o encerramento aí, já que você é o cara que fez esse episódio. Esse episódio não, esse podcast ter 2 mil ouvintes em um episódio. Que foi o episódio 9 lá. Faz o encerramento que aí já termina no auge. Fiz porra nenhuma, os caras que são autistas de ir lá procurar essas coisas. E não sei fazer encerramento, cara. Vou encerrar falando o quê? É isso aí, tchau. Não vale, né, cara? Tu ficou 5 horas gravando pra mandar um é isso aí, tchau. Fala um. É, ué. Faz assim, eu vou fazer uma pergunta agora, uma pergunta emocionante. Tô pra uma musiquinha tan, tan, tan, tan, tan, pra tocar. Posso fazer a pergunta? Você. Se você, quando era criança, quando tinha lá. Criança não, quando você tinha 14, 13 anos, não tivesse conhecido Black Metal, você acha que sua vida hoje estaria exatamente a mesma coisa? Ou você sentiria a falta de algo? Isso aí é mais simples de responder. Então vamos lá, deixa eu pensar. Importante é Black Metal na sua personalidade mesmo. Cara, eu acho que de qualquer jeito eu ia acabar conhecendo Black Metal, porque tem gente que, vamos supor, conhece ele sem querer, cai de paraquedas e começa a se adaptar ao estilo. Começa a querer ser satanista, começa a querer fingir que tem depressão, etc. No meu caso, eu cheguei no Black Metal porque eu ouvia metal, mas não me satisfazia. Eu ouvia as músicas que falavam de tristeza e, como eu tinha explicado antes, elas não tinham a melodia triste. Então eu acabei chegando no Black Metal por causa disso. Eu queria ouvir coisa triste de verdade, coisa pesada, que eu me identificasse. E eu acabei conhecendo o Death BM. Eu queria ouvir música extrema de verdade, que eu me identificasse com o ódio que eu tinha de cristianismo naquela época. E eu acabei conhecendo o Black Metal. Então acho que de um jeito ou de outro, se eu não conhecesse em 2000 e pouco lá, eu ia conhecer depois, ou sei lá, ia conhecer em 2015, quando eu não estivesse mais suportando essa coisa. Foda agora que você falou que conheceu nessa época, é que nós dois odiávamos o cristianismo, ficávamos procurando música extrema anticristã, e hoje em dia eu virei um puta Zé Católico que defende o catolicismo em tudo. Você manda uma mensagem falando mal do catolicismo, não, veja bem, não é assim. Não é assim, meu. Temos que respeitar a Igreja Católica. Eu não vou falar esse é o Menefrego Podcast episódio X, porque eu não sei qual episódio vai ser. Tô gravando em fevereiro ainda, carnaval, e vai sair já no final do mês, então daqui a 4 ou 5 episódios aí, não sei qual é. Mas espero que vocês tenham gostado. Esse gênero aqui não vai voltar a se repetir, isso é realmente um tributo. A ideia é que o filme Lords of Chaos, ele é tão ruim, é tão vergonhoso ter aquilo representando o Black Metal, que a gente não podia deixar isso acontecer, não podia deixar isso passar. Não é, vamos citar aqui todas as coisas do Black Metal e ficar falando detalhe por detalhe, porque também é chato, mas a gente só tá contando o que é o gênero, explicando ali as diferentes demografias e a história, especialmente da primeira wave, que é onde o filme foca. Caso você não conhecesse e conheceu agora, achou legal, já sabe por onde começar. Recomendo até que você procure as bandas citadas, porque são muito boas. Vai levar um tempo para se acostumar e tal, mas depois se acostuma, vale a pena. E caso você já conhecesse, é certeza que você aprendeu algo novo aqui. Citamos muita coisa diferente e é bom sempre relembrar tudo isso. Então é isso, Menefrego Podcast, episódio algum, que eu não sei qual é ainda, e vejo vocês na semana que vem. Se tudo der certo, em breve trago o Raj barra King of Hell pra gravar de novo, porque é sempre bom, o cara é meu amigo há muito tempo, e esses episódios rendem graças a isso. Então, se tudo der certo, a cada, sei lá. Eu vou começar a cobrar cachê. Tá cobrar por hora, aí você fica rico. Vou cobrar por hora aí. Eu até falo quanto você quiser aqui. Então, se tudo der certo, a cada 15, 20 episódios eu tenho que trazer ele, porque aquele primeiro lá foi o que fez esse podcast crescer. Do nada o negócio teve 2 mil views, enquanto normalmente eu tinha 150. Espero que esse aqui também seja algo parecido e que os futuros sejam. É isso, NFL Podcast, até semana que vem.